Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Wakanda Forever! Aqui é o André Souza e psicologia não é magia, é ciência. Aqui é o Caio Gomes e o Alexandre, o Homem Entrada. Ah! Aqui é o Marco Gomes e eu acho bastante curioso sair da geladeira do Nerdcast justamente no dia que eu mando dois pacotes de Ramon Pata Negra de Belota para os senhores. Estamos muito agradecidos. Presente de amigo de verdade, olha aí. Sei, não é eu comprando passe pra esse programa. Tá bom. Olá, amante de podcast de todo o Brasil. Eu sou o Rex e pra mim, Pantera Negra é Batman Begins com o Rei Leão, só que com panteras. Nossa, que comparação. Aqui é o Azaghal e eu vou começar o podcast com uma pergunta. Se o Pantera Negra casar com a Tempestade, os filhos dele serão os Thundercats? Caralho, foi muito bom. E meio. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de meios em cada lado das Zona de Cast! Vamos! Azaghal, nós temos uma novidade do PicPay, olha só! Você sabe que quando você vai a restaurantes, muitos, você não pode mais... Antigamente você pagava a gorjeta do garçom. Pode incluir a gorjeta? Exato. O famoso pode incluir a gorjeta. E aí não pode mais incluir no cartão de crédito, tem que dar em dinheiro. E às vezes você não tem dinheiro. Sim. E aí o garçom, quem tem dinheiro? O garçom amigo, você tá só com o cartão, o garçom amigo fica sem a sua gorjeta, porque ele tem que receber separado da conta. Porque a casa não aceita que passe a gorjeta, porque a gorjeta é o negócio do garçom. É o negócio do garçom. Isso rola direto em Curitiba. E olha só. É um saco, já vou falar logo. Mas as pessoas poderiam começar uma cultura de passar a gorjeta para o garçom via PicPay. Ó! Oh, não é? E essa ideia foi minha, Jovem Nerd. Foi mesmo. E eu falei, PicPay, o que vocês acham dessa ideia? Porque eu falei com o garçom, eu passei por essa situação, Jovem Nerd. Estava no restaurante. Ele dá gorjeta. Veio a conta. Aí o cara falou, olha, a gorjeta não está inclusa. Eu falei, ok, pode passar a gorjeta. É. Aí ele, não, a gente não pode passar a gorjeta. Tem que ser em dinheiro mesmo. Ele não falou que tem que ser em dinheiro. Ele falou, só que ele não podia, ele não foi tão... É. Ele dá o dinheiro aí, não falou isso. Exato, exato. O cara foi gente boa. Por isso que ele ia ganhar a gorjeta. Sim, sim. Aí eu falei, puta, eu não tenho dinheiro nenhum aqui. Não tinha mesmo. É. Aí eu fiquei pensando, eu falei, você já ouviu falar em PicPay? É verdade. Aí eu falei assim, um PicPay aplicativo onde você bota sua conta e você pode transferir dinheiro para seus amigos sem custo nenhum. Exatamente. E aí você pode chegar pro cliente, caso eu. Ó, te passo pelo PicPay. Aí fala, ó, a gorjeta não tá inclusa, mas se o senhor quiser eu tenho o PicPay. Olha aí! Não é? Exato, cara. E aí o garçom tira a gorjeta dele limpo. Exato, você faz a transferência da gorjeta pro garçom, tudo certo, você gratifica o garçom que te atendeu bem. Exato. Entendeu? Exato. Vamos instaurar essa cultura. Gorjeta no PicPay. Olha só que bonito. Ah, PicPay só pra quem merece. Olha aí. TipPay. TipPay with PicPay. Muito bom. Mas olha, vamos lembrar que a PicPay tem a PicPay Store, Azaghal, que é onde você, lá dentro do PicPay, pode comprar diversos produtos digitais, como crédito para celular, como créditos para Uber, Azaghal. Caraca, novidade. Novidade. Você também pode adicionar crédito na carteira Steam, Riot Points pro LOL, créditos na Play Store e agora, recentemente, também pode comprar créditos para Xbox Live, Azaghal. Caraca. E pode dar gorjeta pro seu garçom preferido. Pode, exatamente, exatamente. Olha só, cara. Então, para comemorar a chegada da Microsoft agora no PicPay, os primeiros R$20 utilizados na compra de créditos para Xbox ou Xbox Live são por conta do PicPay. Olha só isso, R$20 de cashback. Isso vale para todos os usuários e qualquer método de pagamento. Pode ser cartão de crédito, pode ser via carteira digital do PicPay que você já tem dinheiro lá. É só clicar em pagar, botãozinho pagar nos aplicativos do PicPay, ir na aba PicPay Store e escolher entre as opções Xbox ou Xbox Live Gold. Então vai lá, pega os seus R$20, primeiros R$20 válidos apenas para a primeira compra nos serviços da Xbox ou Xbox Live. E aí, cara, olha que beleza, PicPay, você é demais, cara. E dá gorjeta pro garçom amigo que ele merece. TipPay! E a agora, Azaghal, nós temos um avião. É, a gente tá indo pra Austin, Texas. Exato. Estamos indo pro South by Southwest. Olha, o STSW, grande. Já queria ir há algum tempo, mas não tive oportunidade. Exato, o grande evento de criatividade que rola lá em Austin, Texas. A gente vai estar lá, vamos fazer uma cobertura. Vai ser isso, muito maneiro. Nossos queridos amigos da Warner Brothers. Olha. Estão mandando a gente para ver a interação e ativação de Ready Player One. Uou. Jogador número 1. Muito bom. Vai ter Spielberg? Não sei. Nossa, eu acho que vai ter Spielberg. Eu acho. Eu tenho esse sentimento dentro de mim. Não está confirmado. Nada ninguém confirmou, mas eu acredito. Eu quero ter esse sonho. Queremos acreditar. Isso. E a gente, vocês vão saber em primeira mão. É só acompanhar a gente nas redes sociais. @ Jovem Nerd, @ Azaghal. Mas enquanto isso, enquanto nós corremos para o aeroporto para não perder o voo, nossos rebeldes... Léo, Fátio e Mau Lopes... É, muito bom. gravam aqui os e-mails assim que vocês gostam desses dois panacas. Muito bom. Ah, mas obrigado, obrigado, muito grato, muito grato. Essas palavras carinhosas, panaca é um elogio, é fenomenal, é isso, Amaral? Ah, sim, mas aguarda, em breve, nosso spin-off. Falta ainda uma sexta-feira que não tem dois programas. E Malfátio já é tradição quando o gato viaja, os ratinhos... É, fazemos a festa, mas dessa vez a gente não veio com nenhuma promoção maluca, a gente não veio com nada escalafobético, até porque o pessoal da Nerd Store tá doido, mas não tá tão doido assim, e a gente tem que ir devagar com o andor, porque como diria minha avó, o santo é de barro, hein, seu mal. Ah, mas também não é assim, Léo, porque a gente não vem com as promocetas que já são tradicionais das nossas chegadas, mas a gente tá com dois lançamentos sensacionais. Exatamente, lançamentos de camisetas que você sabe são exclusivas da Nerd Store. A primeira delas é uma referência a um deus bastante conhecido da guerra, é isso, Mal? Exatamente, um deus espartano. Exatamente, um deus espartano, e você tem a camiseta Spartan Skull como primeiro lançamento da Nerd Store. Você deve ter visto o Jovem Nerd usando essa camiseta no Nerd Office desta semana. Uma ilustração totalmente fenomenal, cuja vitrine também tem o nosso amigo Rex lá fazendo pose. Isso. O nerd mais forte do mundo. Exatamente, então vai lá se você curte o jogo também, se você curte toda a mitologia, você vai adorar esse novo lançamento. E tem uma que é pros velhos, essa não tem como negar, essa é pra gente que cresceu ali nos anos 80, Over the Top, você lembra desse filme? Porra, claro, né? É, musiquinha tocando no fundo do Winner Takes It All, tocando aqui, Over the Top, conhecida como Falcão, o campeão dos campeões. Isso, que você sumona o seu poder máximo quando você vira o seu bonezinho pra trás. Exatamente. Você virou o bonezinho pra trás, é 200% a mais de força. É desse filme que vem a tradição de você virar o boné pra trás e ter aquela injeção de estamina pra você poder fazer aquele golpe final. E nessa camiseta você tem presentes ali dois seres mitológicos do universo dos quadrinhos e também do cinema, que eu diria que dá um combate mais ou menos interessante, hein, seu Malfátio? Diria mais. São os dois maiores queixos das histórias em quadrinhos. Exatamente. Duas das maiores queixadas dos quadrinhos e do cinema estão juntas, não só com o boné pra trás, com o belo Cavanhas, mas também com aquela pose de vamos fazer a maior queda de braço de todos os tempos. E também tem um easter egg nessa referência, hein, Mal? Sim, pô. Quando você cumprimenta o seu amigo velhaco dos anos 80, nessa pose também, você tem que falar, you son of a bitch. You son of a bitch, exatamente. E aí você dá o cumprimento atômico, que acontece uma explosão atômica quando você faz essa... Exatamente. O mundo corre o risco de vir abaixo depois de um cumprimento desses. No caso dessa camiseta, literalmente um combate que abalará as estruturas do universo. Então tem dois lançamentos e corre lá, porque são lançamentos exclusivos da Nerd Store e todo velho nerd, ou você aí, pequeno nerd infante, que também gosta das coisas da cultura pop e das referências de nós, velho paia, com certeza vai gostar de desfilar por aí, o seu amor também a Nerd Store, dizer que você não é só um nerd, mas você também é um nerd de raiz, vestindo as camisetas da nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. estamos aqui para a leitura, sim, agora de e-mails e recados do último Nerdcast. Então, se você não quer ouvir esta parte tão bacana das interações, dos feedbacks, você pode pular diretamente para... 21 minutos e 16 Wakandas Forevers. Seu Malfátio, temos aqui, como sempre, Cacete de Agulha, agradecendo sempre os nerds, sim, que o ano todo doam seu sangue, salvam muitas vidas. Temos bastantes pessoas aqui essa semana. Henrique Pérez, Alexandre Almeida, Bruna Dancini, Marcos Vinícius Rodrigues Lima e Letícia Pontieri Batista, Delson Gonçalves, Leonardo Levi, Natália Geara, Jorge de Lima, Elton Hedler, Fernando Shiraishi, sempre Fernando Shiraishi, hein? Quase todo mês tem aí doação de sangue do Fernando Shiraishi. O japonês deve estar magrinho já. E Gabriel Luiz, muito obrigado pelas suas doações de sangue que são tão importantes. E também temos a galera do Scalpo Solidário, Léo, doando seus cabelinhos para fazer as peruquinhas para a galera que passa aí por algum tratamento que faz perder os cabelos. Temos aqui hoje o Guilherme Leite e o Marivaldo Júnior doando suas madeixas. Muito obrigado a vocês também. Arte dos fãs, várias excelentíssimas sempre enviadas, com destaque essa semana para The Faraday Steam, por Gil Henrique, uma arte aí com a galera do time Faraday, muito bacana. Tem também um Faceless Perturbador pelo Vinícius Beta. Nossa, horrível. Billy, velho, Pega! Excelente! Essa eu teria, ó, teria facilmente essa arte do Billy Pega pelo Raoni Fernando, enquadrada em cima da lareira. Em cima da lareira ia ficar bonita. E também A Noiva, por Paulo Vieira, que me lembrou um pouco os Slistax. Você lembra dos Slistax daquela série Elo Perdido? Lembra que tinha o Chaka? Sim, aqueles bichos com um olhão. É mesmo, parecia mesmo. Isso é um atestado de velhice ferrado, você falar. Ah, não, eu vi no remake. Teve remake. Não, eu via no original, na série lá dos anos 70. Mas aí, A Noiva, pelo Paulo Vieira, muito obrigado. Continuem sempre mandando as suas artes dos fãs aqui para o Nerdcast. Ó, e um disclaimer aqui, antes de começar a leitura dos e-mails, tanto eu como o Malfátio estamos passando por obras aqui nos estúdios. Os vizinhos estão... Olha a bateção que tá aqui. Tem furadeira, tem serralheiro. Eu gosto porque parece que eles combinam, né? Vamos fazer nos dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. E como a gente tinha que gravar essa leitura de e-mails, porque a gente foi pego às pressas com os chefes já embarcando para Austin, no Texas. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais isso. Não aguento mais é ficar aqui enquanto eles viajam, né? Isso que a gente já quer ver, quando é que vai rolar pra nós aí um junketzinho, né, Mal? Quando é que vai rolar aí um lançamentozinho de filminho? Meu passaporte está em dia, meu visto está válido, por favor, fala o inglês. Eu tirei passaporte outro dia aí, hein? Tá novinho. Olha aí, eu falo inglês, japonês, me mandem para junkets também aí, para viagens. Mas enfim. Me mandam pra todo lugar, me manda pro Texas também. Aquele lugar que vocês me mandam toda semana, não mande uma semana, manda para outro lugar. Então, ó, tem uns barulhos aqui, não repare não a bagunça, mas é que nós estamos aqui colocando sempre o Nerdcast em primeiro lugar. Bruno, simplesmente Bruno, 24 anos, formado em biomedicina, mas sou comerciante de Blumenau, Santa Cataralha. Olha, eu queria dizer para esse Bruno que ele pode começar agradecendo a São Lopes e São Fátio, porque se fosse Dave Paz nesse momento aqui, seu e-mail já estaria automaticamente limado. Sim, porque não tem o sobrenome, mas a gente acaba com essa obrigatoriedade. É, exatamente. Com a gente aqui não tem essa não, então por favor, né, as nossas caixas postais estão lá nos nossos Twitters, você pode mandar aqui os agradecimentos que nós aceitamos. Olá, Azaghal e Jovem Nerd, primeiramente, esse não é meu primeiro e-mail, também não precisava disso. Meu grande abraço, é a loteria da vida, gente. Vocês mandam um e-mail, aí você fala, eu vou arriscar, eu vou apostar, eu sou um apostador, não vou colocar esses dados, vamos ver se vai. O Bruno apostou e se deu bem, aqui ele já teria, pegou aqui mais ou menos uma quadra da Mega Sena, né? Meu grande desejo, acho que daria certo para o rumo da televisão, seria uma espécie de Netflix das TVs por assinatura. Da mesma forma que as TVs pagas passam sua programação aleatoriamente, seria legal se o serviço fosse via streaming, onde a categoria poderia ser o canal e dentro dele você escolheria o programa que deseja assistir. Eu trabalho o dia todo e os programas que mais gosto passam no horário que eu não estou em casa. Para poder acompanhá-lo, eu teria que pagar um plano melhor para ter um aparelho que possa gravar os programas. Os canais e as TVs por assinatura já possuem todo o conteúdo de forma digital. Por que não disponibilizá-los via streaming? seria muito mais cômodo. Ó, eu tenho aqui o meu serviço de TV a cabo, que eu não vou falar o nome, porque não... Paga Nós, é o serviço Paga Nós de TV a cabo. Sim. Ele já tem boa parte do programa, fibra, né, fibra ótica, e ele já tem boa parte da programação já toda on demand já. Então isso já está acontecendo. Já. Pois é, então. Já está acontecendo, o Bruno parece estar meio desatualizado, provavelmente ele não tem TV a cabo, Malfato. Mas, por exemplo, também, não só TV a cabo, também canais a cabo, por exemplo, muitos canais de uma grande Vênus platinada, né, que é um conglomerado de muitos canais de televisão, não só a grande TV aberta no na forma de bola, como também todas as suas TVs a cabo, tem sim o seu serviço via streaming que praticamente você encontra sob demanda toda a programação que passa. Sim. E nos aplicativos você pode ver via browser, já tem nos smartphones, inclusive nas TVs, nas Smart TVs também tem os aplicativos, então é uma realidade que está acontecendo cada vez mais e, como diria a nossa querida Zagal, é uma tendência que não tem volta, né? Então quem não fizer isso... Tem redes de televisão também aberta que tem os canais no YouTube que eles colocam tudo lá também já. Exatamente, exatamente. A TV, a minha faz isso, viu, Mal? Eu faço assim porque eu gosto de democratização. É mais fácil pelo YouTube. Você só não põe os seus próprios programas, né, Silvio? Você põe o programa dos outros. Eu não ponho meu programa porque ninguém quer ver, mas tem outro. Né? Thomas Jensen, 30 anos, desenvolvedor de software para módulo de controle de motores flex a gasolina. Caraca, isso é muito específico, cara. Cara, engenheiro especificamente. Curitiba, Paraná. Olá, Jovem Nerd, Zagal, estamos aqui. Segundo o protocolo corrente, este é meu 7º e-mail enviado ao Nerdcast. Olha, o cara tá fazendo fichinha do bingo preenchendo. Sobre os carros autônomos citados no último Nerdcast, e a gente tá lendo os feedbacks do Nerdcast 609, Nerdcast sem fio, já existem modelos com esta tecnologia vendáveis. Segue um link de um vídeo sobre o assunto. O que acontece hoje é que não existe nenhuma lei que possa regular a utilização dos mesmos. Enquanto tais leis não forem criadas, a venda deste tipo de veículo é totalmente proibida. Na Europa, acredita-se que a criação de uma lei assim deva ocorrer até 2023 para que esses veículos possam começar a ser vendidos. Sendo assim, teremos que esperar mais um pouco para ver esses veículos circulando comercialmente. Para o Azaghal, que gosta de dirigir e não quer perder esse hobby, pode ficar tranquilo. Os carros autônomos vão demorar muito para perder os seus volantes. Isso se deve ao fato de que, em caso de uma pane em algum módulo que impeça a navegação autônoma, o motorista deve poder continuar utilizando o veículo normalmente. Retirar os dispositivos de navegação manual seria muito arriscado no momento. Um grande abraço a todos. E já pensou realmente, né? Porque quem já tem mais ou menos uma ideia de como é essa proposta do veículo autônomo, meio que eles automaticamente andando pelas ruas e se conversando para que um saiba quando o outro vai atravessar um sinal, por exemplo. Então, o semáforo seria desnecessário, porque um para, o outro atravessa e assim... Você já imaginou se os carros ficam meio bêbados e começam a andar que nem nós pra rua depois da balada, mal? Mas a gente já vive num mundo autônomo. Você sabe que os aviões, eles funcionam autonomamente enquanto eles estão voando, né? O piloto tá quase lá só pra pousar e decolar, só. E aí o próprio sistema, ele detecta, né? Se tem uma aeronave que tá nas proximidades e tudo mais. É justamente esse sisteminha aí que as aeronaves se conversam entre si e tem que ter uma coisa assim pra carro. Mas acho que pra carro vai demorar muito ainda, porque é muito carro, né, velho? É, com certeza. Até atualizar toda a frota pra que vai... Todos os carros vão precisar se conversar. Não vai poder ter um Fusca 69 que não conversa com o carro do futuro, né? Pois é, então. Acho que vamos demorar um pouquinho ainda para ter uma realidade dessas. Danilo Almeida, 26 anos, designer, Rio das Pedras, São Paulo. Lambda, lambda, lambda, nerds. Esse não é meu primeiro e-mail e espero que não seja o último. Sobre estar sendo observado pelos gadgets, apps e tudo que envolve tecnologia, em 2016 passei por algo curioso, que pode ter sido uma grande coincidência ou algo bem bizarro que confirma essa teoria. Eu estava trabalhando numa cidade vizinha e estava com pouco tempo para tirar uma folga. Na época, estava com uma grande vontade de comer churros, pois todo dia passava na frente de um local que vendia, mas não tinha tempo para parar e aproveitar, senão perderia o ônibus que ia para minha cidade. Fiquei com essa vontade por uns 2 dias. E lembro bem de não postar nada sobre isso em nenhuma rede social ou app de mensagens. Fiquei apenas pensando muito em comer churros. Cheguei a comentar com meu patrão e só, pois no terceiro dia, quando abri o Facebook, recebi a propaganda sobre o festival de churros que iria acontecer na cidade. E? Até aí tudo bem. Coincidência. Passou o dia e mais uma vez uma propaganda de churros. E dessa vez mostrando os locais que vendiam churros mais próximos de minha localização. E pra finalizar, na sugestão de página, veio a página daquela loja que eu passava em frente, que falei no início. Aí, nesse momento, eu fiquei um pouco assustado. Eu nunca fui desses que tapam a câmera ou o microfone do notebook. Mas depois desse dia, eu comecei a ficar apreensivo com isso. O Jacaré Banguela, uma vez, comentou que ele conversou com um amigo sobre alguma coisa via WhatsApp, mas só em conversa, sem digitar o nome das coisas e tal. Ok. E de repente ele começou a abrir Gmail, abrir Facebook e tal, e tava vindo as propagandas daquilo que ele tinha só falado com um amigo. Olha aí, perseguido por churros. Ô, Mal, só que eu tô com medo de um negócio agora refletindo com esse e-mail do Danilo aqui. Sim. Eu acho que a gente tá com um probleminha. Ah, você está falando do nosso grupinho no WhatsApp Resistência? Exatamente, porque ontem, quando nós ficamos sabendo que teríamos que gravar os e-mails, porque duas pessoas estavam viajando de novo para acima do norte do Equador. Sim. A gente começou a trocar umas ideias sobre o negócio da resistência e tal. Aham. E aí, hoje de manhã, abrindo meu e-mail, tinha umas propagandas tipo assim: está precisando de emprego? Mande seu currículo. Não, eu recebi também. Eu também. Você já pensou em mudar de vida? Está precisando de advogado trabalhista? Acho que é bom a gente começar a falar essas coisas só quando a gente se encontra pessoalmente e deixar o telefone em casa. Deixa na mala, isso. Ninguém conta pros dois que a gente... enfim, olha, terminamos a leitura dos e-mails, vamos para o programa. Jamanta não sabe de nada. Fica aí com o Panterão, que esse programa tá fenomenal. Cuidado com os churros, galera. Curiosidade é que o Pantera Negra já casou com a Tempestade. Ah, é? Eu não tô sabendo disso. É, nos quadrinhos eles são casados. Ah, eles são casados? Olha, só eu não sabia disso. O T'Challa conheceu a Tempestade quando ele era criança e ele saiu pra fazer uma peregrinação por fora de Wakanda e eles se conheceram quando eles eram crianças. E daí é a história. Mas peraí, mas a Ororo, ela era uma menina de rua, não era? Era, no Cairo. Sim, ela era uma ladra do Cairo. E ele conheceu ela nessa época, então? Uhum. É, nessa época de peregrinação, né, pra conhecer além de Wakanda, né? Olha só, muito eu bom. Eu nunca li nada de Pantera Negra. Eu também não. Também não. Como muitos heróis da Marvel que estão surgindo aí. Rex, por isso que você tá aqui. Faz sentido. Não, fala um pouco do Pantera. Ah, tá. Pra falar, tá. Pensei que era só um elogio. Já precisa estar aqui. Obrigado. Thank you. Cara, o que eu sei do Pantera Negra quando eu li as revistinhas é que, tipo assim, ele foi criado na época dos anos 60, mais ou menos. Era pra ser... Acho que foi o primeiro personagem a ter uma revistinha própria no universo da Marvel e o primeiro personagem, assim, negro, com uma cultura negra pros quadrinhos, né? Não tinha nada a ver com o partido, né? Pantera Negra, que era a galera que lutava, né? É, não era um partido, né? Era um... Era Black partido. Panther Party, eles eram chamados. Era partido, sim. Era um partido. E então eles lutaram, não tem nada a ver, não tem nenhuma associação, tá? Foi mesmo só uma coincidência de nomes. Inclusive, 2 meses antes, né? O Pantera Negra personagem foi criado 2 meses antes da fundação dos Panteras Negras e tudo vem, acho que, dos caras que lutavam na Segunda Guerra, não é isso? Sim, sim, era baseado num batalhão de negros que foram enviados, né, de pretos que foram enviados. Agora me corrijam, gente, é preto ou negro? Então, Marco Gomes tá aí pra explicar. Não, eu falo preto por uma questão até da palavra negro ter uma carga negativa que eu não gosto, mas cada um fala o que quiser, eu não vou ficar policiando isso, tipo... Não, não, que realmente era uma dúvida minha mesmo, sim, de verdade. Não, é porque em inglês a palavra nigger é o pior palavrão que existe nos Estados Unidos. Isso não sou eu que tô falando, os nativos falam, já vi em mais de um programa de YouTube, inclusive. É o pior palavra que você pode dizer em inglês, o pior xingamento, é a N-word, né? A pessoa que é educada nem fala. Então, como eu moro nos Estados Unidos, eu evito pra não poder não falar num restaurante, sabe? Às vezes eu tô falando com a Thalita, tinha aquele negro e tal, e a pessoa do lado pode, sabe? Então eu evito associar, falar isso. Né? Mas assim, não é uma... Tanto que em espanhol fala-se... Nos Estados Unidos fala-se muito espanhol e a palavra negro existe naturalmente. Então assim, é uma preferência minha, sabe? Não é nenhum... Não quero virar polícia, não. Então foram os pretos que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E quando eles voltaram, meio que pra lutar com toda essa coisa que teve de pós-guerra, também Vietnã e tudo mais, eles montaram um grupo armado, né, Panteras Negras, pra lutar contra o racismo de forma armada. Ele já aparece, inclusive, no Forrest Gump. Assim, uma ponta, né? O filme é muito pontas, né? Mas eles aparecem uma hora, assim, tem a representação, né, dos Panteras Negras. Lembrando que na Segunda Guerra, apesar de ter toda essa luta pela liberdade da Europa e tal, contra o Hitler e tal, o exército aeronáutica, tudo era segregado, né? E tem gente que já viu, já fizeram alguns filmes. A HBO fez um filme de TV na década de 90, dos Tuskegee, que eram os esquadrão de pilotos de caça, todos negros, americanos. E depois o George Lucas fez um outro filme mais recente desse, de novo, dessa galera. E também no exército, etc. Todo mundo era segregado. Então, né, onde tinham os negros... Era aquele filme Homens de Honra, com que é excelente, excelente. Excelente, com Cuba Gooding Jr. e o Robert De Niro. Exato. Foi o último filme bom do Cuba Jr. É, mas esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. É maravilhoso, cara. É. Porque ele é mergulhador, ele tem que andar, não é isso? Isso, e ele é tipo o primeiro, porque era tudo segregado, né? E os pretos, eles eram só cozinheiro. Exato. Né? Não tinha, na Marinha não tinha essa parada. Ele era cozinheiro da Marinha. É, e aí ele aplica numa espécie de programa de inclusão que tava tendo naquela época. Espécie porque não era com esse intuito, né? Ele meio que lutou contra o sistema, né? Uhum. Pra ser mergulhador e sofre todo o preconceito. Exato. É, mas isso depois da Segunda Guerra já. Já Sim. era no período de Guerra Fria. Ele... Aí é spoiler, na cara. O filme, caralho, o filme tem 20 anos, pô. Não. Tem bem mais de 20 anos. Não vou deixar dar spoiler, porque esse filme, mesmo velho, se a pessoa não viu, não foi um filme famosão, blockbuster. Não, mas é um filmaço. Então, puta, cara, veja, é um filmaço, porque além de te botar num contexto histórico, as atuações são fodidas e é uma história verídica. Sim, exatamente. Mas não é Segunda Guerra Mundial, é pós-guerra. Falando um pouco dos Black Panthers, que a gente falou aí deles carregarem armas e lutarem com armas e tal, lembrando que a gente vê fotos, se você for ver foto, documentário, eles estão com fuzil, espingarda, escopeta na rua, fazendo marcha e tal, e tudo isso, eles não estavam sendo criminosos ali naquele momento, tá? Aquilo ali era tudo, lembra, Estados Unidos, anos 60, anos 50, anos 70, era permitido, eles estavam, assim como você tinha brancos carregando armas, naquele contexto eles podiam carregar as armas, inclusive a Califórnia passou uma lei proibindo carregar armas ostensivamente na rua, porque tem estados americanos que você pode carregar armas na rua, tem estados que você não pode. A Califórnia, Nova York, são dois estados que não pode carregar arma na rua, a não ser com autorizações, uma específica, mas assim, não é tipo no Texas. Carregar ostensivamente, né? Assim, tipo, um rifle na mão. É, um rifle na mão, uma pistola na cintura, Texas, sacou? É Viroeste. Uhum. Mas teve um vídeo que não é antigo que eles fazem essa comparação. Era um estado desse, você pode andar com armas à mostra na rua, ostensivamente, como queira chamar, agressivamente, né? Porque eu acho que ostensivo é agressivo, né? Exato. Eu acho muito agressivo, cara. Mas aí, o vídeo era tipo uma câmera escondida. Não era uma piada, uma brincadeira. Era pra mostrar a situação, né? Era um teste social. É. Né? E aí eles botavam um branco andando com a arma na rua. Um rifle, mano. É, um rifle. Nada acontece. Né? Não era uma arminha, não. Era uma arma que você não tinha como perceber. O que aconteceu é que parou uns policiais e perguntaram por que você tá andando com a arma na rua? E ficaram perguntando, porque é meu direito e tal. E ele o cara não pede identidade, não pede de nada, cara. E aí botam um preto depois, na mesma situação. E arriscou a vida. Arriscou a vida. E aí, cara, um pesadelo. É inferno na terra. Polícia, abre porta, on the ground! Próxima foto é um polícia com o joelho no pescoço do cara. É, cabeça no chão, joelho no pescoço, sabe? Esse nível de e a mesma situação. É. Sinistro. A Califórnia proibiu andar com arma na rua, ostensivamente, mostrando, por conta desse protesto dos pretos. Porque os pretos começaram a fazer protesto, não sei se foram os Black Panthers, ou se foi um pouco antes, mas foi nesse contexto todo, os pretos falaram, agora vamos andar com arma mostrando também. Porque os brancos andam, a gente vai andar. E aí a Califórnia foi, convenientemente, proibiu que todo mundo, pelo menos foi todo mundo, né? Proibiu que todo mundo andasse com arma na rua. Mas assim, é muito interessante a gente colocar esse contexto, porque não tem como você separar a criação do Pantera Negra nos quadrinhos com esse movimento social, né? Martin Luther King, inclusive, que é o grande expoente do Pantera Negra do meio dos anos 60, quando o Martin Luther King tava no ápice da luta, né? Ele morreu, inclusive, acho que 66, sei lá. É, Luther King, o Muhammad Ali, todos esses caras estavam ali, como o Marco falou, no meio dessa luta contra a segregação, que ainda foi. Se for vendo, cara, não faz muito tempo. Os Estados Unidos é realmente completamente segregado, brancos com negros. Então, a gente tá falando de uma coisa que é muito recente e é bem nesse momento que o Pantera Negra surgiu nos quadrinhos. É, e ele era um personagem que ele foi criado não sendo um personagem como a maioria dos personagens de origem eram, né? Tipo assim, ele tinha um porte de nobreza. Ele era, entre aspas, um príncipe, porque ele vinha de uma tribo isolada no meio da África, que é aquela cidade fictícia de Wakanda, e ele ganhou o direito dele de ser rei, né, depois que o pai dele é morto nos quadrinhos pelo Klaus, na verdade, que mata o pai dele. Então não foi na ONU igual nos filmes, não foi na ONU. Não, não, nos quadrinhos quem mata o pai dele é o Klaus. Quem é o Klaus? Andy Serkis. O Klaus é o Garra Sônica nos quadrinhos, é o cara que consegue roubar, né, na verdade, o Vibranium da cidade. Aquele começo do filme mostra mais ou menos realmente o que aconteceu na história dos quadrinhos. O filme realmente mostra o que aconteceu nos quadrinhos, né? Realmente o filme tende a mudar, Eu quero ver que realmente os filmes tenham, mudar a origem das histórias pra ser mais cinematográfico, né? Então, eles cortam certas coisas, tiram certos aspectos da origem da história ou dos personagens envolvidos. Um exemplo disso é Batman Begins, né? Que mudou totalmente o conceito do cinema pra uma peça de teatro. E aí... Rex, rapidão. As bombas que você toma estão te deixando com muita salivação? Tá de aparelho? Não, por quê, cara? É que tá quente mesmo aqui. Tá... E aí tu baba quando tá quente? Tô coitado. Uma banda, deve ser o microfone, cara. Não fala. Mas fala, fala. Você viu que ele ficou preocupado com a salivação. A história da bomba, ele nem recusou. Cada um tem a sua origem. O meu, eu fui picado por ampolas radioativas. E aí, o que acontece é que a cidade se fechou e começou a estudar os efeitos do vibrânio, né? E começou a se desenvolver a parte do, realmente da resto da África. Se isolaram. As tribos que estavam ali, elas se reuniram pra manter aquilo em segredo. Houve um desafio tribal e aí o responsável pela família, né? Virou, tipo assim, os Panteras. Na verdade, o Pantera Negra é um título que se dá ao guardião, que é o protetor deles, né? Por causa do deus Bastei e tudo mais. Então, a tribo ganhou, a tribo da família do T'Challa, e tem sido reis em combate e tudo mais. É uma pergunta que eu tenho, uma dúvida que eu fiquei quando eu vi o filme, como eu falei, eu nunca li os quadrinhos. No filme, pelo que eu entendi, o pai do T'Challa, ele era o Pantera Negra antes do T'Challa, é isso? E aquele flashback em Oakland, não é isso? Isso. Aquele cara que aparece é o pai do T'Challa. Mas aí o Pantera Negra tem que ser o rei, porque no filme o pai já tá velho, ele já não é mais o Pantera Negra, e aí o filho já assumiu ele o já manto era. De Pantera isso. Negra. Ele já mas era. Ele não é rei. Não, mas ele tomou aquele suco do Pantera Negra lá, que dá mas, super mas aí isso ficou meio confuso, assim, no sentido de que você só é Pantera quando toma suco ou você é rei quando toma suco? Não. O que acontece? Você é o rei, tá? Você virou Pantera Negra, você se torna o rei. Tá, eu sou o rei da Oceania, vamos falar que eu sou o Koala Negro. Koala Negro. E aí você tomou lá o seu Koala, a sua... Não, o seu matinho de Koala e virou o Super Koala. Certo. Aí o seu filho, ele vai ser o príncipe. Certo. Só que quando o seu filho vira, se torna o rei, existe um desafio. Se alguém ganhar dele no desafio, passa a ser o novo rei. Entendi, tá bom. É, mas aí ele tira os poderes. A direita tomar vitamina de vibrar. Exato. Eu acho que a questão do Dave é que no filme anterior, lá no Civil War, o T'Challa já está com a armadura, já está sim. Com o suco lá de Super Pantera, e o rei acabou de morrer. Então, e nos então, quadrinhos acontece entender. Parecido. O que ele faz é exatamente isso. Ele rouba, ele pega tudo, só que ali ele não tá pegando o... Ele não se tornou, né, por ritual, o Pantera Negra. Ele só pega o uniforme e vai atrás dos caras que mataram o pai. O que acontece nos quadrinhos é igual. Ele vai atrás do Klaus, ele abandona tudo, pega o uniforme e vai atrás do Klaus e... Então, teoricamente, ele não é o Pantera Negra. Ele só tá com uma roupa. É sim, ele tinha superpoder, ele corre pra caralho. Pula. Mas é a roupa que fazia... É, essa é a dúvida. Não, gente, olha, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Antes de explodir a ONU, quem botava aquela roupite era o pai dele? Não mais. Era. Não, não era. Mais. Era o Pantera Negra castrado. Não cabia mais não, cara. Ele já tava... não sei se vocês repararam, mas no filme, o que acontece quando ele vira rei, ele toma um suco pra tirar os poderes não, dele. Não, ele toma antes pra colocar. Não, não, tá aquele certo, tá certo. Suco pra tirar é o do desafio, gente. Ele toma um suco desafio. Pra tirar pra mas desafiar. Ele tem que pois é, ele foi desafiado. Não mostra isso, não dá a entender, não explica isso do Civil War pro filme do Pantera Negra. Porque o Pantera Negra se trata logo depois da captura do Soldado Invernal. Então, o que eu entendi do filme ali era mais ou menos que o pai dele tava muito velho, como você falou, nem cabia mais na armadura, e de alguma maneira ele começou a agir como Pantera Negra antes da situação. Talvez porque as pessoas agora vivem mais, qualquer coisa assim, mas eu fiquei entendendo que ele já tava tomando o suco lá do Vibranium. Suco Gami, vamos chamar de Suco Gami. É, dá pra entender que ele tomou lá a planta porque no ritual ele tem que tomar o suco pra tirar os efeitos. Isso aí, exatamente. Isso, ele já tava super depois forte. Ele toma de novo pra ficar forte. Não, gente, quando ele é coroado, ele toma o suco. Tanto que eles enterram ele, aí ele vê o pai. Então, mas ele perde os poderes. Porque ele toma o suco pra tirar os poderes. Isso, ele já tinha. Gente, eles tiram o poder pro desafio ser de igual pra igual. É, mas quando ele... Não, peraí, calma aí. Tá confuso, olha só. Quando ele é coroado antes de desafio, os caras falam assim, esse malandro vai ser rei. Alguém se opõe? Aí todo mundo levanta com cara de que vai se opor e não se opõe. Né? Lembra dessa hora? Exato. E eu fiquei perguntando tribo assim... Tribo do rinoceronte, tribo do gorila, tribo de não sei o quê. Você se opõe? Fala! E aí ninguém se opõe e aí ele é coroado. O rei toma poção, enterram ele lá no sal grosso e ele tem a visão do pai. Lembra dessa parte? É, lembro. Aí depois quando aparece o Killmonger, aí ele desafia, porque ele é parente e tem direito ao não, trono. Não, mas antes disso ele luta com o cara da tribo dos gorila lá e aí ele tá sem poderes. Ele toma o suco pra perder o poder, depois ganha a batalha lá e toma o suco de igual pra novo igual. E é enterrado. Olha, isso aí deve dar um efeito colateral, hein? Toma tanto, vai e volta. O Rex sabe, né, que qual é o problema de ficar tomando e tirando. Esse ciclo fosforescente. Aí. Vai no banheiro e mija fosforescente. Ciclo repetitivo aí, ciclo... Agora, eu fiquei imaginando, o que que acontece se todas as tribos quiserem desafiar o cara ao mesmo tempo? Fudeu, não, né? Não, um por vez, é um por vez. Não, mas aí ele vai. Então, mas... Ah, ele pergunta. Mas o que acontece? Ali é um jogo político. Nos quadrinhos ele tem que derrotar todas as tribos. Pelo menos os que se opõem. Se mais de um se opor, ele tem que enfrentar o cara e continuar ganhando, entendeu? Mas tem ali que... é uma questão política, entendeu? Então existem alianças entre as tribos. É, eu sei, mas eu tô falando que... Aquela a tribo do gorila lá é que era mais excluidinha. Aí o cara falou, vou desafiar. Isso, mas é porque, então... Foi a outro lá, o tribo do rinoceronte, era a parça dele. Não, eu sei que é política, é claro que eu entendi, mas eu tô falando, teoricamente, se todos desafiassem, ele ia ter que lutar com um. Teria que derrotar todos. E aí, pô, o último ia se dar bem, que ia pegar o cara cansado. Eu achei muito maneiro essa junção parada tribal dos costumes, né, com o futuro, né? Achei uma parada meio japonesa nesse sentido, né, meio orientada. Isso é uma coisa que tem surgido na literatura desde os anos 90, que o pessoal tá chamado de afro futurismo. Ficção científica é a ideia de realmente pegar e pensar como é que seria o desenvolvimento de uma civilização ultrafuturística surgindo na África. Porque sempre imagina como seria Nova York desenvolvida. É, sim, sim. Exatamente. O Japão, Tóquio. Mas como é que seria se você pegasse, fosse pra África com as culturas locais e elas se desenvolvessem 1000 anos no futuro? E é essa a ideia do afrofuturismo. Uma coisa bacana do afrofuturismo é que é essa questão de identidade. Porque se você pega, sei lá, um Nova York da vida e vê como que ela vai ser daqui a 50 anos, a população que deveria se identificar com aquilo não é a mesma população que tem uma tradição específica africana, por exemplo, que vai se identificar com isso. Então, por isso que eu acho que trazer esse futurismo deixando o componente da tradição cultural. Isso faz com que a questão de identificação de quem está assistindo, de quem vai acompanhar essa literatura seja feita de uma forma muito mais efetiva. Eu fico aqui o meu aplauso de pé para visual de Wakanda, que traz muito desse afrofuturismo. Eu até li comentário dos produtores, não sei se dos produtores ou do diretor, de quem quer que fosse envolvido no filme, que os caras pensaram como seria se a gente pegasse as construções tribais africanas, as construções tradicionais, e fizesse delas arranha-céus. Então os prédios de Wakanda são, tipo, incríveis, cara, as ruas e a identidade toda. Aquilo ali, quando eu vi a nave chegando pela primeira vez, assim, na cena, puta, cara, foi foda demais, foi foda demais. E não só os prédios, mas mesmo as roupas, sabe? Você vai ver que eles estão usando roupas que são modernas, que são estados uma sociedade, digamos, futurística, mas são todas utilizando as questões de cores de diversas regiões tribais da África. Elas são todas muito coloridas, usando turbantes, usando todas essas coisas que são realmente culturais, locais, mas como se eles estivessem vendo no futuro. Então toda a criação do cenário foi muito fantástica, foi muito fantástica. O conceito visual do filme realmente é muito bom, assim, como vocês falaram, toda a parte de conceitual é explorada e trazida para esse novo universo, né, para essa cultura. E uma coisa que eles fizeram de interessante, que foi bastante comentada, que, tipo assim, eles fizeram tudo como se não tivesse nenhum tipo de influência externa, ou seja, né, de um mundo civilizado ou de contato com outras culturas. Eles fecharam tudo ali. Então, tudo que você vê, todos os desenhos, conceitos, armaduras, roupas, todos os detalhes, é como se não tivesse nenhum tipo de influência externa, inclusive nos cabelos. Tanto que eles falam que não tem nenhuma personagem, por exemplo, que tem um cabelo alisado. Todas têm aquela coisa da cultura, como se eles não tivessem contato com outras pessoas, né? Com outro, eles não foram convencidos que o cabelo liso é o bonito, né? Então eles são bonitos, o cabelo deles, né? Isso, eu vi a Lupita falando no The Daily Show com o Trevor Noah, ela falando exatamente isso, do lance dos cabelos, de não ter cabelo alisado, porque eles não foram convencidos que o cabelo liso era bonito. Eles não tiveram contato com essa cultura exterior. Então é um conceito muito interessante. Acho que a gente tem que mencionar que, acho que todo mundo sabe, mas é, o Pantera Negra é a criação da maior dupla de criadores de quadrinhos da história, de Stan Lee e Jack Kirby, né? Ele apareceu na revista do Quarteto Fantástico e logo no início já se uniu aos Vingadores. Então, assim, vai ser muito maneiro ver o que o MCU vai fazer com ele em relação aos Vingadores e tal. Mas na revista em quadrinho, quais são os poderes e tecnologias do Pantera Negra? O Pantera Negra seria, tipo assim, se você pegasse o conceito do Pantera Negra como ele foi nos quadrinhos pra hoje, ele seria o equivalente, assim, a... Botando, assim, cara, muito, assim, rabiscado, tá? Seria o Batman. Porque nos quadrinhos ele também é um pouco detetive, ele usa tecnologia, ele é um cara de infiltração, ele é um cara de espionagem, ele tem habilidades, lógico, tirando as habilidades que a planta dá pra ele, né? A planta do coração dá pra ele, que é ampliar os sentidos, aumentar a agilidade dele. Ele tem um processo de cicatrização mais rápido. É uma versão natural, seria do super soro, né? Do super soldado. Ele é um pouco mais forte que o normal. A roupa em si é feita de vibranium, né? Que tem a habilidade de absorver impacto. Então, da mesma forma, diferente do escudo Capitão América, que é uma mistura de elementos, né? Inclusive vibranium, adamantium, tem mais um que... Esqueci agora qual é o nome. A roupa dele é capaz de absorver impacto. Então, ele consegue cair de grandes alturas, absorvendo o impacto. Balas, se acertarem ele, não passam a roupa. O vibranium nos quadrinhos é um metal que consegue cortar tudo. Inclusive, tem tipos de vibrânio, né? As garras do Pantera Negra são feitas de vibrânio ártico, que é um metal mais raro ainda que o próprio vibrânio, que inclusive só é encontrado nas terras selvagens. Então, é um metal que consegue cortar, inclusive, adamantium, se eu não me engano, sabe? É um metal extremamente forte. Explica pro leigo aqui. Adamantium não devia ser a parada mais forte? Vibrânio é mais e então... É, não, são características... É porque, gente, eu vou explicar. São categorias que existem. Na Marvel na Marvel tem categorias de adamantium, tem categorias de vibranium. Por exemplo, o adamantium do Wolverine é o adamantium verdadeiro, né? É o adamantium bruto. É raríssimo. Você tem, sei lá, no universo inteiro da Marvel, acho que você tem no total dele, assim, o que tem no adamantium no corpo do Wolverine e, sei lá, mais 10 ou 15 quilos no mundo. Mas calma, olha só, uma coisa que eu até falei errado no Nerd Office, que falando que a Wakanda era onde achavam um adamantium. Um adamantium, na verdade, é uma liga. Ele não é natural. É uma liga feita com vibranium. Sim, com vibranium. Mas o adamantium, ele é um metal que ele foi feito numa composição que o adamantium verdadeiro, que eles chamam, o true adamantium, né? É o adamantium mais resistente que tem, que é o que tem no Wolverine. O que torna ele único. As outras classes de adamantium que você vê nas revistinhas em quadrinhos são adamantium bem inferiores. Mesma coisa o vibranium. Você tem vários tipos de vibranium. Entre o adamantium do Wolverine tem vibranium? O adamantium do Wolverine na composição tem liga de... Quando ele foi criado, o adamantium original, ele foi criado, ele é o adamantium puro. Ele é só o metal adamantium. Ele não é misturado com nada. O true adamantium, então, exatamente, ele é adamantium 100%, é. Adamantium é um elemento da tabela periódica da Marvel. Tipo, exato. Então, tá. Ele é raríssimo e o Wolverine é feito disso. O mesma coisa o vibranium. O vibranium tem o vibranium ártico, que é o mais forte que tem, é o que corta tudo. Ele é feito, inclusive, pra você modelar metal. Ele corta qualquer coisa. Ele equivaleria ao que o adamantium é. Só que na Marvel, um anula o outro, né? Então, tipo assim, o adamantium verdadeiro e o vibranium, eles se anulam. Da mesma forma que o martelo do Thor anula também e por aí vai. É coisas que os caras fazem nos quadrinhos pra deixar os itens únicos. Então, o que eu sei é que adamantium você tem que manipular. É tipo titânio. Pois é, o escudo do Capitão América é feito de adamante, mas não é adamante verdadeiro, é a mistura de adamante com vibranium. Por isso que ele absorve impacto, ele não quebra, não entorta, quer dizer, e ele consegue ainda ser jogado de posições que ele consegue quicar e absorve bala do impacto e tudo mais. Então o escudo do Capitão América é uma mistura dessas três ligas, na verdade, adamante, o vibranium e tem mais um metal que eu não tô lembrando o nome agora. Você tinha comentado aí da roupa de vibranium do Pantera Negra ela absorve impacto, é legal porque no filme eles colocaram a coisa do CARES, da Fórmula 1, que ele absorve, mas ele armazena e depois ele joga de volta, né? E eu achei isso uma adaptação muito legal, muito interessante. Botaram o poder do Bishop na roupa do Pantera Negra. Exatamente. Eles fizeram isso numa série do Pantera Negra, que ela serve com esse tipo de, assim, ele vai acumulando, aí ele solta aquela forma de energia. Que, inclusive, tem uma cena no filme que ele perde isso. Ele tá tomando muito tiro, aí quando ele vai cair no carro, na cena que ele tá na terceira distância, ele explode sozinho. Ou seja, acho que ele consegue manter aquilo por um tempo, até mas qualquer coisa que desconcentre e faz o negócio se dissipar, né? O Kevin do Fórmula 1 também é assim. Olha só, aqui na Fandom Wikipedia aqui, na Fandompedia, tá dizendo que o escudo Capitão América é uma liga de vibranium, aço e um terceiro componente desconhecido. É, eu era do tempo que o escudo Capitão América era adamantium com vibranium. Pois é, não sei, né? As coisas ficam mudando também com o tempo. Pô, mas aço é meio bosta, hein, gente? Ué, mas é... Alumínio ali, né? É que, sabe por que eles colocaram caroça pra dar liga. Vamos pro filme. Tem spoiler ou não tem spoiler? Como é que é? Não, claro, tem spoiler, tem spoiler. Tem uma parada no começo do filme que eu fiquei meio assim, o irmão dele na história, que na verdade aquele personagem existe, mas não é irmão dele no, nos quadrinhos, né? Nos quadrinhos, não, não é aquele irmão, cara. É primo. É primo, não é isso? É cousin? É verdade. Não, não, não, não, fala que é irmão. O Killmonger não é irmão. O pai do Killmonger, ele tá falando. Ah, pai do Killmonger, não. Eu tô falando. Tá. O pai do Killmonger é, na história, é, o nome daquele personagem era um cara que era da tribo, e aí ele foi meio que obrigado a trabalhar com o Klaus, e aí se juntam com eles, traem, né, o rei, eles são expulsos de Wakanda, e nos quadrinhos, o Killmonger, ele é, tipo assim, jogado pra fora, ele é exilado. Peraí, isso tudo é o nome dele? Não, não, não, é não, isso dos quadrinhos. Não, tu falou, o nome dele é, o pai dele foi obrigado a lutar com o Klaus. Não! É que eu me esqueci o nome, era Kanala, Kanala, sei lá, Kichala, não, é Nadchaka, sei lá, o nome que deram pro irmão do Chaka, uh-huh, aquele personagem que tá naquele War Dog, né, que tá ali, né, no filme. É, nos quadrinhos, eles são exilados de Wakanda, o Killmonger, ele é exilado, e depois o T'Challa traz ele de volta, e ele vira tipo um assessor em Wakanda, sabe? E ele tenta dar vários golpes de estados pra tentar tirar o T'Challa do governo e tudo mais. Ali no filme, ele tá sendo apresentado como irmão do T'Chaka. Aquele comecinho parece um pouco o que os Panteras Negras, o partido, são, porque eles são um grupo armado que estão usando armas de Wakanda pra lutar pelos pretos, né, contra todo aquele domínio que existe pra tentar libertar, que é exatamente o plano do Killmonger. Então, aquele começo, os caras falam que não tá associado com o partido dos Panteras, mas eu fiquei meio confuso, porque parece que tá, porque, sabe, é um grupo de pretos armados para lutar, pra libertar os pretos, entendeu? É, então, ficou meio confuso ali, parece que ele não é, mas ao mesmo tempo tá sendo, porque os caras são de Wakanda, fica meio confuso aquilo ali no começo. É, e os Panteras Negras começaram em Oakland, né? É, ali, na gênese do dos Panteras Negras, é a cidade de Oakland, na Califórnia. É, mas aquele início ali é na década de 90, né? Muito tempo depois de qualquer... Não, é? Ah, desculpa. É. Não, é. Não. É, sim. Não é 90, não. É, assim. Você tá em 2018, Marco Gomes. 50 anos. Exato, cara. Bem lembrado, verdade. É, mas Oakland, nos anos 90, era uma zona de guerra, né? Importante. Até hoje é, gente. Até hoje, 2018, eu não sei, mas 2014, eu já vi vídeos de lugar que a polícia não entra em Oakland, e a galera atirando pra cima. É um negócio, tem lugar lá que é fechado nível certas cidades do Brasil, assim, certas áreas de certas cidades do Brasil. Até 2014, Oakland era considerada a cidade mais perigosa dos Estados Unidos. E esse negócio de Oakland é interessante porque o diretor é de lá, né, morava lá e cresceu lá em Oakland, e ele, Ryan Coogler é o nome do diretor, e é interessante porque ele falou que uma das grandes inspirações dele pra clima, pra objetivo, pra o que fazer, é um Cidade de Deus, porque foi um dos primeiros filmes internacionais que ele viu, e ele se sentiu transportado para aquela realidade que era completamente diferente para ele, a realidade da Cidade de Deus no Rio de Janeiro, e ele falou, cara, eu quero fazer com Wakanda o que Cidade de Deus fez comigo, que é me transportar para um negócio que eu me identifico, mas que eu nunca vi na vida, saca? Eu achei isso incrível, porque realmente Cidade de Deus é provavelmente o melhor filme brasileiro já feito, pelo menos na minha opinião, e é muito legal ver que isso influenciou esse cara 20 anos depois, sei lá, se Cidade de Deus tem 20 ou tem quase isso, dá orgulho duplo, né? Total. Aí, Tchaka, chega aí. Tchaka é o caralho, meu nome é Pantera Negra, rapá. Cidade de Deus de 2002. Então, até quase. Quase, é. Não, tá. Wakanda de Deus. Wakanda de Deus. Puta que pariu. A planta que tem lá é diferente também. É, a planta deixa, é, e ela deixa calma. Ela não vai fazer a cara ficar... É, exato. Ficar o Pantera Negra não tá tão calmo assim, não, amigo. É. Não, tô falando na planta da Cidade de Deus. É. Ah, sim. Deixa calmo. Wakanda forever! Mas aí, tipo assim, o pai, ele, o rei, o T'Chaka, o rei de Wakanda, chega lá no início e ele chega pra repreender o irmão. E aí, o que ele fala mesmo? Ele fala, porra, você... Ele fala, volta pra casa, precisa ficar de castigo. É tipo isso. Você vai ser julgado pelo conselho tribal ancestral. Tá fazendo merda, é. Tá fazendo merda no sentido de traficando arma e tal. E ele tinha descoberto que tinha traficado o Vibranium, né? E tava distribuindo Vibranium e tal. Era, essa foi a treta. Com a ajuda do Klaus. Com a ajuda do Klaus, mas a coisa interessante é que já nesse momento, a ideia é que o pai, que o irmão do T'Chaka, quando ele sai de Wakanda, ele se encontra um mundo onde os pretos são completamente marginalizados. Eles não, sabe, no Auckland, principalmente lá, né? É o mundo de hoje, é isso. É, porque ele acaba trabalhando com o Klaus, é porque ele quer, de alguma maneira, pelo que dá a entender, tirar o Vibranium de lá pra poder fazer alguma revolução, pra poder fazer alguma coisa, pra eles poderem já começar a lutar contra aquela opressão aqui. É, assim, a causa dele, a intenção dele era nobre, pelo que eu entendi, né? Os meios que ele tava utilizando não eram tão nobres assim. Não, desculpa, ele queria usar a guerra pra conseguir isso, né? E não são os meios de Wakanda. Não, não é só a guerra, ele queria usar o tráfico, né? O assassinato. Morreu gente da tribo rinoceronte lá quando eles roubaram a parada. É, tem um pouco desse paralelo com o Malcolm X e Martin Luther King. É lógico que é um paralelo bem leve, porque o Malcolm X não era, não fazia crime, esse tipo de coisa. Mas ele tinha essa coisa combativa da violência, né? Tipo, eu vou me defender, se vierem me atacar, eu vou matar quem tá me atacando. Enquanto Martin Luther King achava que não era esse o jeito, que o jeito não era se defender com violência, era o protesto não violento. E é interessante porque eu li recentemente a biografia do Martin Luther King, e ele rebate, inclusive, uma crítica do Malcolm X, que o Malcolm X aparentemente criticou ele, falando, você tá sendo passivo. E ele fala, resistir não violentamente não é não resistir, é resistir. Só que não violentamente, porque se eu for resistir violentamente, eu vou ser massacrado. Não tem como a gente enfrentar um Estado como os Estados Unidos, um Estado armado, com exército e tal. Então eu tô resistindo. Resistir não violentamente é resistir. Eu achei isso muito interessante, porque era um contraponto a essa estratégia do Malcolm X, que eu também não tô aqui pra julgar o Malcolm X, nem o personagem do filme, porque o cara tá apoiando. Então bater de volta é uma coisa que é interessante também notar é o seguinte, a gente tem que lembrar que nós somos animais. Então assim, se a gente chega num limite, o recurso humano que a gente tem é a violência. Então se você perceber nesses movimentos sociais, geralmente quando o pessoal chega no estágio da violência, é porque ele já chegou num limite de opressão muito grande. Então uma coisa que ficou claro assim nesse personagem foi o seguinte, ele passou a vida inteira dele nessa opressão e sabendo que tinha uma cultura por trás que era tão próspera quanto essa que estava oprimindo ele aqui. É. Muito mais, na verdade. Muito mais próspera, na verdade. É. Né? Então esse que é a questão. Muito mais. Normalmente se compara o professor Xavier, Martin Luther King Jr. e o Magneto Malcolm X, que é, os dois tinham os mesmos ideais de né, liberdade para os mutantes e convívio e tal. Só que meio que lados opostos, né? E também colaborando em muitos momentos, inclusive Martin Luther King e Malcolm X também colaboraram mais pro fim da vida do Malcolm X. Ele se aproximou mais dessa não violência do Martin Luther King, assim como nos quadrinhos também acontece, né? Eventualmente eles colaboravam porque, enfim, eles sabiam, principalmente o Martin Luther King escreveu várias vezes, não vamos focar no Malcolm X, não vamos combater o Malcolm X, não é ele que a gente tem que combater, ele escreveu, não é ele que a gente tem que combater. Teve algumas paradas que me incomodaram no filme, né? Uma delas foi a morte prematura. Na minha opinião. A gente precisa falar na minha opinião toda vez que a gente for falar que é a nossa opinião. Ou se a gente tá dando opinião, ela já é... Já tá implícito. Cernesse 2018, complexo, né? É, foi a morte do Garra Sônica, lá. Ulysses Claws. Aí, do Andy Serkis. Eu tava gostando do personagem, tava achando um vilão maneiro. Não tô falando que ele tinha que ser o vilão do filme, mas mesmo porque a gente falou isso no Nerd Office, né? Na trama da história, ele não se encaixaria nesse negócio de roubar, tentar usurpar o trono, ou não é nem usurpar, né? É desafiar o trono pela sua posição. Mas ele podia estar ali como um comparsa do cara, um cachorro, né? De guerra do cara. Porque, exato, porque ele era muito louco. Tudo bem que o Killmonger ali era um cara meio autônomo, né? Um cara que trabalha sozinho, pelo visto, né? Sim. E achei maneiro e até corajoso ele usar o corpo do Klaus, não corajoso da parte dele, do roteiro, como que eu digo. Como ticket. É, de matar um personagem que todo mundo já conhecia, né? E que tava esperando, e usar esse cara como entrada pra cenário político de Wakanda. Não, então... Mas assim, eu como espectador, falei, pô, queria ter visto mais desse cara, entendeu? Só tô... A gente mesmo não sabe... Mixed feelings, é isso? É, tipo assim... mixed feelings. Foi maneiro ver... É, exatamente. É, totalmente. Eu entendi e achei maneiro. Mas eu tô dizendo que, pô, esse vilão talvez fosse foda aparecer um pouco mais, sabe? Exato. Eu concordo com você, porque houve uma expectativa muito grande grande quando ele apareceu, porque o Garra Sônica, ele é um personagem que ele é inimigo de outros personagens no universo da Marvel. Ele é inimigo do Homem-Formiga, ele é inimigo do Pantera Negra, ele é inimigo de outros grupos do Quarteto Fantástico, porque ele se torna mais nos quadrinhos. Ele acaba que ele se funde com o Vibrânio e a arma de som dele, então ele vira tipo um ser de som, ele passa a ser, não ter mais corpo físico, então ele se torna um vilão bem poderoso nos quadrinhos. Então tem toda aquela construção do personagem, aí ele tem o braço dele com aquela arma sônica, e você vai criando aquela expectativa dele crescer, dele crescer, dele crescer, e de repente... Sabe que eu acho isso bom, na verdade? Porque tirou um aspecto formulaico do roteiro. Ninguém tava esperando, eu, pelo menos, não estava esperando que ele morresse ali. A Thalita também não, com o outro que se conversei também não. Então eu acho que isso foi bom pra, primeiro, quebrar o roteiro de um jeito que a gente não esperava, e fazendo, tirando essa formulinha que já tá bem batida do vilão morrer ali mais pro final. E a segunda coisa é que demonstra também o crescimento do segundo personagem, que é tipo, mano, eu tenho meu objetivo, eu vou matar esse cara pra usar ele como ticket, mostra uma sofisticação desse personagem, que ele já tava planejando isso há muito tempo. Depois ele concordo fala, pra ele, ele já tava Killmonger. Planejando isso desde criança, né? É, concordo com você. Pro Killmonger, o que importa é o objetivo final, né? Ele tinha que ir pra Wakanda pra ele poder destituir o T'Challa e tudo mais. Então ele tinha um objetivo maior. Então nada ia ficar no caminho dele. Mas não precisava ter entregado o cara morto. Podia ter entregado o cara vivo e o cara ser prisioneiro em Wakanda e pronto. Acabou, ele já some do filme. É, mas assim, alegoricamente falando também, é importante mostrar o seguinte. Na história da humanidade, a população negra, ela é explorada pra que a população branca suba, chegue no poder e acabou. Acabou o papel do negro na ascensão da população majoritária. Mostrando isso no filme, eu acho que é uma forma de alegoria pra fazer o seguinte. Olha, eu tenho um objetivo específico que é salvar o meu povo e o meu povo de Oakland. Esse cara já não é mais útil pra mim, então deixa eu matar. É um ticket, igual alguém falou aí. Até também pra mostrar a sofisticação intelectual que esse personagem tem. É, eu acho que tem isso também. Tem esse lance que nesse filme meio que inverteram um papel clássico, que já não cabe mais hoje, mas nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70 tinha muito, que era o do preto como escada, né? Como mero elemento de roteiro pro branco atingir o objetivo dele. Por herói atingir o objetivo dele, o herói muitas vezes, ou a maior parte das vezes, era branco. Então acho que eles fizeram essa inversão meio que até como uma crítica também nesse sentido. E é lógico que isso faz um sentido. Mas sim, o vilão era bom e poderia ter ficado mais. Mas ainda assim, eu acho que valeu muito por essa questão de mostrar a sofisticação intelectual do vilão principal do filme. É, não discordo. Eu realmente concordo. Agora, uma outra coisa que ficou na dúvida é da onde surgiu aquele braço garra sônica dele, né? Quem fez aquilo? Ah, ele não roubou da própria Wakanda, não foi isso? O braço... É, peraí. Em Wakanda tinha um braço branco. É o protótipo. Não, às vezes o braço é inteligente e fica da cor do dono, porque tem que ficar da cor do dono. Assim, isso não é um problema, na verdade. Só que não foi explicado também o Areva, né? Assim, ele tem um braço e foda-se, né? Demonstra tinta ali, meu. Pegou até mãozinha de tinta ali e ficou branco. Pô, ali não tem problema. Não, dá pra explicar isso fácil com um braço camaleão que fica da cor do dono, vai. É, no nível de tecnologia de Wakanda, fazer um braço camaleão é moleza, né? Mas eu acho que eles citam no filme, ela cita, ou alguém cita, que foi roubado de Wakanda. Eu não sei se foi, se eles estavam falando especificamente do vibrânio dentro do braço ou do braço todo, mas tem uma citação nesse sentido, uma frase. A cena do diálogo é o cara perguntando onde ele conseguiu aquela arma. E ele falou, eu consegui. A arma era o braço. É, ele fala, eu consegui Wakanda. É o cara, como é que você conseguiu isso de um país terceiro mundo, sabe? É o cara, não, aquilo não é. Aí começa a explicação. Eu acho que ele só serviu de gancho pra falar que onde ele conseguiu tem muita tecnologia que o cara não acredita até ele ver. Entendeu? Que ele chama de Eldorado, né? Que não é na América, é na África. Tem uma outra coisa interessante também que eu acho que contribuiu pro sucesso desse filme foi que a aparição do Pantera Negra no Guerra Civil lá, despertou muito interesse em cima do personagem. Sim, foi boa. Sabe, que era um cara meio sangue no olho, queria vingar o pai, foi atrás do Winter Soldier, o caralho. E aí, no final do filme, ele meio que acolheu o Winter Soldier, né? Do lado do Capitão América e tal. Mas foi um personagem que todo mundo ficou querendo ver mais. Tipo o Punisher na série do Demolidor, né? Exato. Bem parecido a situação, eu digo. É. E aí, diferente do Punicheiro, nossa opinião... Se entregaram. Exato, você teve realmente muito mais elemento do personagem. E o personagem continuou o caminho dele, né? Não regrediu, né? Sim, não voltou. Exatamente, ele continuou a história de onde estava. E foi uma expansão do universo Marvel incrível. Sim. Porque a gente já viu Nova York sendo atacado, a gente já viu luta no campo, na cidade. Então, e pelo que a gente viu nos trailers do Guerras Infinitas, Wakanda vai ser uma parte importante da trama. Vai ser irado continuar em Wakanda. Então eles tiveram que usar esse filme pra criar sustentação atenção pras histórias futuras. Sim, né? Sim, muito bem. Obrigado. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Eu achei o filme maneiro, eu não desgostei, não odiei o filme com a internet. As pessoas vão entender que eu odiei o filme, mas eu não odiei. Não adianta explicar. Mas eu achei que o filme tem uma barriga, assim, eu achei ele um pouco lento pra mim, sabe? Tem muito papo furado no meio da história, muito Rei Leão, como disse o Rex aí. Mas o filme, pra mim, é o Rei Leão com panteras. Você tem o Simba, você tem o Scar, você tem o macaco tribal, que é o Arzuri, que salva ele. Você tem a mãe, que não faz nada. Que no filme do Rei Leão, a mãe não faz nada. Você tem o par romântico, que é a Nala. Você tem todos os personagens do Rei Leão ali no filme. É praticamente a mesma história. Ele assume o papel do rei. Eu achei sim, eu concordo com o David. Não é que tem uma barriga. Eu achei que o filme se tornou um pouco repetitivo algumas horas. Você tem a cena do desafio. Aí você tem a cena do desafio de novo. Aí você tem ele perdendo. Aí você, sabe, mas eu assim, não sei se isso é Rei Leão. Da estrutura de roteiro, cara. Porque pode ser que seja um desses frameworks de roteiro aí que são padrão. Ah, com certeza. Ah, não, peraí. Todo mundo comparou Avatar com Pocahontas. Então é estrutura de roteiro também. É, mas é estrutura de roteiro. É estrutura de roteiro do Dança com Lobos. Essa estrutura é bem clássica, inclusive. Ela é, tipo, do... Se eu não me engano, ela nasce ou é desenvolvida com Mowgli. Não tenho certeza. Mas é a estrutura do Dança com Lobos. Ela é bem comum, tá? É a estrutura que o homem branco vem e salva os indígenas. E salva os nativos. Os nativos, exatamente. Essa história existe 200 mil versões, né? Exato. Né? Mas o Rex falou um negócio agora que me chamou a atenção, que eu não tinha parado pra racionalizar, que essa parada do desafio se repete à exaustão, né? Você tem o primeiro desafio da tribo do gorila. Isso. Aí depois você tem o desafio do Killmonger. Aí depois ele volta dos mortos pra fazer outro desafio. É desafiante, é desafiante. É, mas quando ele volta, mas ele chama... É porque o desafio ainda não acabou, segundo ele. Ah, não acabou porque ele não morreu, é isso. Exato. Ah, então tá valendo, Edson. É, mas que teoricamente, na verdade, o filme teria acabado quando o Killmonger chegasse ali na cena do trono e falasse, desafio você. Aí ele, como rei, falasse, não. Não, mas ele tem que aceitar o desafio. Não, ele não tem que aceitar o desafio, porque ele já foi desafiado, ele já virou rei. O desafio é só na coroação. Não, mas aí ele falou, ah, mas tu não me matou, safado. Não, mas ali não, ficou... eu tô falando que cena quando o Killmonger é capturado e ele se apresenta na sala, lá na frente de todas as tribos, e ele fala, olha, eu sou o filho mais velho do irmão do rei. Bom, já não é nada, porque, tipo assim, se ele é o rei e existe um príncipe, o sucessor natural seria o T'Challa. E já teve o desafio. Então era só o T'Challa falar assim, não vou te desafiar. Mas cara, assim, eu não achei ruim esse desafio, eu achei ok, porque mostra, de uma forma bem sutil, a estabilidade política que aquele reino ali tem, porque são 5 tribos. Uhum. E quando esse cara apareceu e mostrou a beiça tatuada e falou, eu sou teu primo, sei lá, uhum, as outras tribos, elas ficaram meio, opa, uhum, que história é essa, sabe? Uhum. Então, se ele não tivesse aceitado o desafio, talvez realmente tivesse acabado o filme ali. Mas a gente ia ter um outro filme político, né? De intriga política, né? A série The Crown. É. The Panthers. The Panthers. Wakandas. The Claws. The Claws. Mostrando intriga política da tribo do Beiço Verde. Sim, entendeu? É. Porque ia ficar esse dilemão aí, sabe? Ó, o cara agora não aceitou, o pai do cara era um filho da puta que tinha... Te deixou o irmão, matou o irmão, fez aconteceu, só por causa do Fishburne aí, do Whitaker, né? Entendeu? Então, assim, ele mostrou isso, né? Que os caras ficaram meio assim, meio balançados quando o cara apareceu. Uhum. E aí o rinoceronte converteu pro lado dele, né? Então, eu acho que o espanto de todos ali foi maior, não foi pelo fato de um outro herdeiro, foi pelo fato que o rei anterior mentiu. E aí foi esse o espanto geral, sabe? Como pode o antigo rei ter feito algo tão cruel assim, entendeu? Ter matado o próprio irmão, abandonado um herdeiro, sabe, lá e agora ele tá aqui. Eu acho que foi mais isso que gerou aquele climão todo, aquele chá de climão ali, né? O próprio Pantera Negra lá, ele ficou abalado com isso, né, quando ele soube dessa história que o pai... Ele paga mó sapo pro pai, ele volta lá e paga um sapo pro pai. Isso, inclusive, é incrível, é interessante, que mostra o cara virando o rei do jeito dele e rompendo com um passado de erros, né? Que é o... Pra mim, tem uma metáfora aí dos pretos que vendiam os pretos pros portugueses e pros espanhóis e tal. Então, assim, eu vou romper com o meu passado de erros. Eu não sou o meu passado, sacou? Tipo, eu sou não, eu acho que quiser. E eu acho que isso não é só isso aí, mas também, isso é muito mais direto, mas não é tão metafórico, mas é ele rompendo com os jeitos antigos, quer dizer, eu não vou me abster pros problemas pros jeitos antigos. Então, quer dizer, agora eu vou pro mundo, que ele faz depois, pra levar o que o Wakanda pode fazer pro resto do mundo e não vou continuar ficar me escondendo. Então, dane-se que esses foram os nossos 1000 anos que a gente vem fazendo isso. Eu acho que é bem essas duas coisas que aquilo deixa bem claro naquele momento que ele briga. E uma coisa que tem que levar em consideração, né, também, é que nessas tradições em que se passa o reinado de pai para filho, acredita-se, isso acontece porque acredita-se que as mesmas virtudes que o pai tem, o filho também vai ter. Então, se o pai tem alguns defeitos, acredita-se que o filho também vai ter. Então, por isso que eu acho que essa mentira abalou tanto o filho quanto as pessoas estavam ali em volta, falando assim, opa, se o pai dele mentiu, cara... O que a gente pode esperar dele, né? Exatamente. Mas eu acho legal que no final, a mensagem que o Killmonger traz, acaba de uma certa forma, dá uma corda no T'Challa, né, Pantera, e ele vê assim, pô, realmente, assim, o que ele tá fazendo é errado, do jeito que ele quer fazer, é, mas tem sentido, a gente tem que mudar isso. Então ele não, então, volta eu não o conceito consigo... do pai de fazer, assim, ser bom, mas fazendo de uma forma nobre, e não de uma forma agressiva, como o Killmonger queria fazer. Então ele tenta... Ele cita que ele queria dominar o mundo, né? Ele cita que ele quer a supremacia do povo dele, do povo de Oakland. Ele queria inverter os valores. A gente sofreu demais, agora é a nossa vez de tomar as rédeas da situação. É, então, é que isso que eu até falei no Twitter, que eu não consigo chamar o Killmonger de vilão, propriamente dito. É uma coisa tão real. Você tá falando de um cara que cresceu a vida inteira dele no meio da violência, vendo violência policial, vendo negros serem mortos, vendo todas as nações africanas sendo basicamente ignoradas pelo resto do mundo, que na cabeça do cara, a única coisa que ele pode fazer é repagar todo mundo aquilo que ele passou. É um sentimento muito humano esse. E pra pessoa passou o que aquele cara passou, você tem que ter muito autocontrole pra não querer se vingar daquela maneira que ele teve. Então é, eu achei muito incrível esse vilão, e eu não chamo de vilão, um antagonista, na verdade, exatamente por isso, porque ele é humano no ponto de falar assim, ele tá fazendo exatamente aquilo que eu tenho certeza que 99% das pessoas que passaram por que ele passaram e tiveram aquela chance fariam. Eu acho que isso é muito legal dele. Quer dizer que você entende a motivação do personagem, ela é bem enraizada na realidade. Mais uma vez, você tem o contraponto, que é o T'Challa, que entendeu tudo isso e falou, não, tem outro jeito de se fazer. Isso, mas o T'Challa não passou, hein? Logo, não, ele não passou por isso, mas ele entendeu. Ele não passou por isso, realmente, ele não passou por isso. Tem outro jeito de fazer, o meu, comigo vendendo as paradas em vez dele. É que quando ele olhou o preço no mercado internacional do Vibranium, ele falou, rapaz, pô, é. Exatamente, exatamente. $10,000 o grama, isso dá, falando que eles tinham 10 toneladas, dá 100 trilhões de dólares o que eles tinham lá de Vibranium. O PIB dos Estados Unidos são 20 trilhões, então é 5 Estados Unidos só de Vibranium no chão, fora a tecnologia dele. Fora a tecnologia, é isso. É interessante porque no universo Marvel, você entende que o Wakanda é um país com recursos infinitos por causa disso, entendeu? Um país que pode dominar o mundo. Só não fez porque ficou fechado e tal, inclusive... Porque tiveram bons governantes também, tiveram bons reis. Então, mas assim, olha, acho que isso tem um aspecto bem interessante que a gente pode discutir aqui, que é o seguinte. Todo país que tem riquezas, na história da humanidade que a gente conhece, recente, inclusive, todo país que tem riquezas foi explorado por nações colonizadoras. Inclusive, o cara do filme chamou outro de colonizador, né? Colonizador. É, seu colonizador. Muito maneiro, foi muito maneiro. Não tem no Twitter se pode usar colonizador como insulto e sarcasmo. Colonizador. E aí eu levanto essa pergunta, será que o Wakanda, se não tivesse permanecido escondida, teria sido ela não explorada. Teria sido atacada? Teria sido terraplanada pelo Império Britânico. É, não é? É isso, exato, exatamente. Ou depois pelos Estados Unidos. A Bélgica fez na África, mano, é no século 20, tipo, mano. É porque além dos exemplos que você falou aí de Império Britânico e da Bélgica, a gente tem recente agora Estados Unidos invadindo o Iraque, destruindo o país inteiro, com a desculpa que tinha armas nucleares, não tinha, era só pelo petróleo. Petróleo e dinheiro de reconstrução também, né? Porque quando você destrói, sim, você também vai reconstruir. Tudo isso. E além disso, você teve a Rússia invadindo ali a Ucrânia, um pedaço da Ucrânia também. Sim. Muito também. Recente. Ucrânia, Síria, é. Exato, muito recente. Então, isso é um panorama político interessante de que, porra, a gente tem esse recurso aqui fudido. Mas será que a gente tem tecnologia e gente suficiente pra resistir a esses caras? Pelo menos naquela época. Hoje tem, né? Uhum. Mas naquela época, será que teria? Não, vamos nos esconder, senão a gente vai viver. Ou então a gente até poderia resistir, mas vamos viver em guerra pra sempre. Sim. Ou a gente vai ter que dominar o mundo todo, ou a gente vai ter que viver aqui numa resistência eterna. O mundo não sabe onde o Wakanda fica. Sabe, claro que sabe. Não, o Wakanda não sabe que eles falam, o Wakanda que eles falam que existe pro mundo é aquela tribo onde ficam os rinocerontes. É fora no meio de Wakanda. Tá a montanha. No meio tá a montanha. O Wakanda é a montanha. tem uma holografia cobrindo Wakanda, vai parecer que é, uma florestona fodida ali. É uma montanha, né? Uma montanha holográfica, pelo que eu vi no filme. Não, não é uma floresta. Tem uma parte do filme que mostra uma repórter falando, ah, Wakanda é um dos lugares mais pobres do mundo, e mostra só esse pedaço onde tem lá o rinoceronte e tudo. Então, a fronteira, exatamente. Que é exatamente a tribo dos rinocerontes, que eles cuidam da fronteira, ou seja, eles fingem que tem uma vila ali de boa, Wakanda é isso aqui, tá vendo? Mas não era, eles só estão protegendo a fronteira. Então o mundo não sabe realmente onde fica Wakanda. E eles têm noção do impacto que o mundo teria neles, porque tem uma parte do filme que ainda fala o seguinte, olha, não vamos trazer pra cá, porque a gente vai acabar contaminando o que a gente tem aqui. Eu acho puta, que... essa parte foi foda. Peraí, calma aí. Essa parte que o piloto ficou doente, aí, né, ajuda o amigo que tá doente. Aí, cara, a gente pode salvar ele. É o Bilbo, né? É o Bilbo? Não, é muito pior. É o Bilbo! É o Bilbo, cara. Olha, o amigo é o Bilbo, tá? Sim. É, o piloto é o Bilbo, não é? Não, sim, sim. Aí o cara fala, a gente pode salvar ele, mas tem que emprestar daqui 2 dias. Aí não tem analgésico e anestésico em Wakanda pra deixar o cara apagado 2 dias? Por que deixaram o cara acordado, meu irmão? Aí foi a tribo que é escondida holograficamente, e além de holográfico, tem que ter uma porrada de inibidor de sensor ali, porque senão qualquer satélite te pega mancha de calor, sinal de rádio. Exato, né? Exato. É uma tecnologia muito mais avançada que simplesmente holografia. É. Aí eles levam o maluco da CIA! Da CIA pra dentro da parada. Assim, eu não tô recriminando que é salvar a vida do cara. Maneiro, acho foda, salva a vida do cara. Mas, meu amigo, deixa o cara dopado. Deixa o cara dopado até o momento que ele tiver... Sabe o que você faria? Sabe entrega em casa com aspirina depois, né? Não. Apaga o cara, vai lá, cura ele, volta, deixa ele numa cabana e fala assim, foi uma xamã que isso. Exato, exato, meu irmão. Eles fizeram isso com o Soldado Invernal, porra. É. E o mais engraçado é a CIA pensar assim, pera lá, a gente pode salvar ele. Aí tu pensa assim, pô, mas os caras não são um país de terceiro mundo? Vou fazer o que com esse cara no meio do mato? Essa parte foi muito... Vou dar o que pra ele, um chá de erva? Foi muito zoada, cara. Essa parte foi muito zoada. A CIA jamais deixaria levar o cara pra começar. E depois os caras deixaram o cara acordado. Foi muito caída, porque tinha que botar o Bilbo no meio da luta, salvando a galera no final. Tinha que ter um homem branco no final dando um help. Mas é de novo, é ele escada, porque ele é um coadjuvante ali, né? Ele tá ali só fazendo aquele trabalhinho. Tipo em Matrix 3 ou Matrix 2, né? Que tem uns negão de dreadlock usando uns mechs assim, atirando e tal. Aquilo ali, tipo, é o cara que tá ali no terceiro plano, na terceira unidade de direção do diretor. O terceiro diretor tá cuidando dessa cena. Mas ele tava aí lá, salvou o Vibranium de ser exportado ilegalmente. É verdade. E quase sacrificou a vida. Atirou em pobres pilotos de Wakanda, sim, que só estavam fazendo a sua missão. E não, aquela nave ia sair dali, ia direto pra Ucrânia, né? Direto. Tipo, da África pra Ucrânia, pra poder espalhar pelo mundo dali. Ia então, nada, ia pro depósito do Alibaba. É mesmo, na China, né? Eu achei interessante isso, porque de repente você vê que a trama do filme é uma luta pelo poder, né? Sim. E como o Wakanda é essa nação tão poderosa, tão rica, né, em termos de tecnologia, riqueza, etc e tal, olha o nível da responsabilidade que é liderar o Wakanda, né? Então não pode estar na mão de qualquer um, entendeu? E tem também o lance que eles falaram de eles vão trazer os problemas e tal, que é um discurso muito atual do refugiado, né, cara? Eu achei incrível. Isso é muito bacana. Eles lidaram com respeito, eles não fizeram aquele mundo cor-de-rosa de pôneis e algodão doce, de vamos trazer todo mundo e tal, mas também não deixaram a galera se fuder, né, que é importante. Não deixaram, no final do filme e tal, não deixaram a galera morrendo lá nos campos de refugiados. Mais ou menos que parte do conflito que existia no filme era justamente esse, que era o que o pai do Killmonger trouxe, né, pra história. Tem aí, a gente tá aqui super prósperos em Wakanda, com super tecnologia e tudo mais, e o resto dos pretos no mundo estão na merda. E a gente tá escondindo e tá sendo egoísta e covarde. É mais ou menos esse discurso. E aí esse discurso, ele é renovado no final do filme, onde eles falam assim, vamos ajudar, sabe? Isso aí. Mas é interessante porque eles pintam Wakanda como um país que viveu dessa forma, né? Ignorando o problema dos outros. Exato, porque em volta a África... Como todo mundo faz, na real, assim, né? Mas é exatamente esse o discurso do Killmonger. É exatamente isso que ele fala. Vocês estão ignorando o resto do mundo. Enquanto vocês estão aqui prosperando, o resto do continente tá se fudendo isso agora. Mas tanto o protagonista concluiu isso, como agora é hora de falar das mulheres do filme. Porque a namorada do T'Challa já sabia disso e já vivia isso, libertando as meninas sequestradas pelo Boko Haram. E já falava, eu não fico aqui, porque eu não posso viver nessa bonança aqui, enquanto tá todo mundo se fudendo lá fora. Então eu vou sozinha. E ela foi e tal. Eles trouxeram essa discussão de uma maneira bem inteligente. Ela já tinha concluído isso, e no final, o herói conclui através dela, através de toda a luta dele. Mas assim, ela já sabia, entendeu? Não era uma novidade pra ela. Ela já tava dando esse caminho lá na primeira cena dela, isso lá no... Na primeira, isso. Quando ela é apresentada, ela tá apresentada com esse discurso. É, isso foi bem feito, hein? Foi muito bem feito, bem construído. Porque não botou um holofote gigante falando, agora não vamos falar sobre os problemas do mundo dos refugiados. Não, tá inserido na história. Ah, faz parte da discussão da história. Isso eu achei bem feito pra caramba. Eu acho isso muito interessante, porque tem sempre uma discussão bem antiga sobre esse negócio de você pegar um personagem, sei lá, um super-herói que é branco e aí você bota um ator negro pra interpretar, pra ter mais inclusão, etc. Eu entendo isso. Por exemplo, teve o Johnny Storm lá no Quarteto Fantástico, né? Tem alguns momentos em que acontece isso. Teve alguns personagens no Homem-Aranha, no último Homem-Aranha, tipo o Flash Thompson, né? Ele é um cara de etnia indiana no filme, né? Não é? O Johnny Storm, inclusive, é o antagonista. É, o Johnny Storm é o Killmonger. É, o Michael B. Jordan, ele fez o... Ah, sim, bem que eu tava reconhecendo, né? É verdade, ele fez o Johnny Storm no Quarteto Fantástico. São filmes de merda, mas os tochas humanas eles conseguiram, né? Porque o melhor Capitão América... É verdade. O universo Marvel salvando, né? Eu não critico mudar um personagem em etnia pra você ter mais inclusão, porque se você olhar a história, todo o histórico do século XX de super-heróis é um panteão de heróis brancos, com motivos óbvios, motivos sociais da época, né? O Pantera Negra ter nascido em 1966 como um personagem negro, com identidade negra, com origem africana, etc., é parada revolucionária, entendeu? Muito mais do que o próprio Luke Cage, que também é um personagem negro protagonista, mas era realidade americana, né? Os caras trouxeram nas raízes africanas o personagem novo. É, você não descontextualizou esse personagem, você não pegou tudo que tem de bagagem de personagem branco e colocou um personagem negro. Exato. E aí o que eu achei de muito valoroso nesse filme, não tirando o valor dos outros filmes que fazem mudanças pra criar inclusão, mas o que eu achei de tão valoroso nesse filme foi que todos esses assuntos, a inclusão, o filme sobre a sociedade africana, um filme que fala sobre refugiados, um filme que fala sobre isolacionismo de uma nação e como isso pode ser dividido pelo mundo, etc e tal. Assim, como o mundo pode se beneficiar da união das pessoas em vez do isolamento, né? Como todos esses aspectos foram discutidos sem forçar a barra. Isso. Uhum. Foram orgânicos da história, foram naturais da própria história, entendeu? Então eu acho que esse, assim, eu concordo que eu acho que o filme tem uma barriga, uma parte que fica mais lenta e tal, mas assim, o valor disso é tão incrível que esse filme, ele tem uma representatividade muito maior do que qualquer outro filme da Marvel hoje, o que eu acho. E incrível também que ele tá batendo recordes de bilheteria, cara, que tá um absurdo de bilheteria, que já tá projetando que vai chegar a 1 bilhão, e ele tá, assim, chegando lá no nível dos grandes, dos filmes maiores, que é tipo Vingadores, então filmes tem muito mais. Ele tá ganhando mais do que Vingador no mesmo tempo, então. No mesmo tempo, exato, né? Eu vi esse filme em Nova York, cara, é incrível você ver... Mas peraí, deixa eu tocar um selinho babaca pro Marco Gomes. Mas ele mora em Nova York. A gente já sabe, você não precisa ficar lembrando toda vez. Você vai comprar um pão em Nova York. Eu fui comprar um pão em Nova York. Não, é porque faz parte do comentário. O comentário é, em Nova York, tipo, na sociedade americana, tem essa coisa da representatividade mais forte, imagino eu, do que no Brasil. Pela coisa das raças lá serem mais separadas e menos misturadas do que no Brasil. E também até pelo tipo de luta que tem nos Estados Unidos, que é um tipo de luta diferente da luta brasileira. Cara, é incrível você ver antes e depois, eu fiz alguns vídeos, fiz algumas fotos, antes e depois a galera nos posters, a galera nos dioramas do Black Panther, indo lá e fazendo as cenas e se empolgando assim de um jeito que eu não vi em outros filmes, entendeu? Uhum. Principalmente a galera preta, grupos assim de 15, de 10, de 2, de todo jeito, indo lá e se sentindo realmente com esse negócio da representatividade e tal, de um jeito que, pra mim, pelo menos, foi inédito. Tem outros filmes, tem filmes anteriores e tal, mas foi muito foda tudo isso acontecer, assim. Esse foi o primeiro filme que eu vejo, assim, talvez vocês que vejam esse filme que eu possam lembrar, que realmente tá utilizando essa ideia do afrofuturismo. Então, ele tem uma visão muito otimista certeza do que teria acontecido. E até por questões que a gente falou, pô, o Wakanda foi o que se desenvolveu e não teve contato, foi o único que não teve contato com os brancos. Tem várias coisas ali que a gente pode discutir. Ele tá fazendo tanto sucesso porque ele tem uma visão extremamente otimista sobre o que poderia ser a África no futuro do que sem todas essas questões de convenções. Mas eu também acho que tem uma boa quantidade de, no bom sentido, marketing. É um filme de orçamento muito alto, de abrangência muito alta, até mais que os Blade, que foram, na minha memória, a grande coisa aí do início dos anos 2000. Teve outros filmes antes e tal, tem outros super-heróis pretos como protagonistas, mas o Blade, eu imagino, pelo menos pra minha geração, foi o grande primeiro caso aí, não primeiro, o grande caso, e agora veio de novo, mas eu acho que tem a coisa do marketing, tem a coisa do universo Marvel ser muito bem feito. Concordo. De toda a coisa do trabalho mainstream tá sendo tão bem feito pro universo Marvel, não só pra esse filme, que eu acho que fez essa abrangência ficar mais forte do que o aquele, como é que era o nome do herói, super-herói do Smith? Hancock. Sem contar também o aspecto político que a gente vive hoje em dia. O impacto que ele tá tendo hoje, ele tá sendo amplificado justamente pelo processo político que a gente tem vivido hoje, principalmente nos Estados Unidos. O Kevin Feige, que é o produtor de todo o universo cinematográfico da Marvel, né? Ele é o Mr. Marvel do cinema. Ele falou que considera esse o filme mais importante que a Marvel já fez, né? Na história, né? Por 18 filmes da Marvel, ele falou que esse aqui é o mais importante. Dá pra entender por quê. Outro aspecto importante do filme são as guerreiras, cara. Eu vi tanto de 300 de Esparta ali com as guerreiras, interpretada pela atriz que faz a Michonne no The Walking Dead, que ela faz a personagem Okoye. E, cara, que grupo, que estratégia, que postura dela. Ela fala, a mulher fala quando ela quer falar. Tipo, puta que pariu, que foda. Tem uma sociedade em que a segurança da sociedade é comandada por uma mulher e a parte de ciência e tecnologia é comandada por uma mulher. Ela, com certeza, deixa o Tony Stark no chinelo inteligência, né? Ela é o personagem mais inteligente do universo Marvel, é ela, porque ela destrói, faz coisas. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês que são cientistas. Isso não incomoda vocês? O fato de todos cientistas trabalhar sozinho e ser um gênio solitário? Ninguém tem equipe, maluco! O Tony Stark constrói armadura, criou um monte de parça robô pra segurar extintor, caralho. Essa Tony garota... Stark teve que criar um robô pra ser um assistente porque não tinha ninguém. Essa garota é uma coisa, ela faz tudo sozinha. Ah, eu fiz aqui o colar, eu fiz aqui... entendeu? É muito louco isso, não tem uma equipe. Cientista é chato, não tem amigo, por isso. Cara, quando eu vi o trailer, quando eu vi as cenas, eu tava torcendo pra ver as Dora Mulajai, né? As guardiãs de Wakanda, né? Que são as protetoras do reino. Como falou aí, né? São, tipo, seriam que fossem as Amazonas, se fosse na DC, né? São as guerreiras, mulheres, que são tratadas com respeito, como iguais, e até mais forte, e são as protetoras, né, as guarda-costas pessoais do Pantera Negra. E eu achei legal que eles botaram isso no filme, como assim, elas protegem o reino, então não importa quem tá sentado no trono, elas vão defender o rei. Então é aquele conceito. Daí o paralelo com 300, né? Sim, e aí eu gostei muito daquela parte que a mulher fala, não, vamos lá, a gente tem que proteger o cara. Não, eu tenho que ficar no reino, porque meu dever é com o reino. Sabe, é o conceito do Lawful Good, é o extremo. Eu gostei de ver isso, sabe? Porra, muito bom mostrar essas personagens, cara. Mas eu acho que o legal é que, além disso que você falou, elas são fiéis ao reino, mas depois mostra que meio que elas se arrependem ou entendem que essa lealdade extrema não funciona, tanto que elas vão contra o Killmonger e lutam pelo T'Challa depois. Então elas vão contra o Killmonger quando o T'Challa aparece. Quando eles veem que ele não é mais o rei, porque tem um desafio ali e tá tendo um combate entre eles, eles deixam o barco rolar, passa seu T'Challa contra o cara e elas vão tomar a postura de manter a defesa do reino, que é lutar contra os rinocerontes. Então elas mantêm a postura ali de ainda estarem defendendo o que elas acreditam ser certo, sabe? Aquele cara é um usurpador. Então o reino é importante. Então elas defendem o reino, elas ainda são fiéis ao reino, entendeu? Sim. Entendo o que você quer dizer. Rex, aquela tecnologia da armadura surgir da pele. Não é da pele, do cordão. É do cordão. Tá. A nanotecnologia que ela usa, né? Então, aquilo não tinha alguma coisa a ver com a armadura Extremes do Homem de Ferro? Na verdade, isso foi usado tanto no Extremes quanto no Pantera Negra, só que em histórias diferentes. seguinte. Porque no trailer da Guerra Infinita, tem uma parte que aparece o Homem de Ferro com a armadura dele surgindo igualzinho a esse traje do Pantera. A diferença é que no trailer, né, do Guerras Infinitas, ele usa uma armadura fina, como se fossem traços de armadura, que se completam por cima. O do T'Challa vem tudo do colar. Então, o Homem de Ferro, se você vê, ele tá com uma roupa com umas partes prateadas, como se fossem uns circuitos passando pela roupa. É dali que forma a armadura. Nos quadrinhos, a tecnologia dele, a nanotecnologia, sai da pele dele, se forma dele a armadura. Uhum. E na série do Pantera Negra que eles fizeram, a armadura dele é essa armadura. Tanto que os itens do filme são muito mais inspirados nessa saga do Pantera Negra. Eu tenho aqui o PDF, depois eu passo o nome. Que a armadura dele tem essa coisa de absorver, usar um escudo pra repelir, ele não fazer barulho. A armadura dele sai, tipo assim, é de nanotecnologia também. Só que, tipo assim, pro lado Wakanda. Eles, assim, é como se fosse desenvolver a tecnologia, mas com meios diferentes em lugares diferentes. Mas mesmo assim, a de Wakanda é mais avançada. Wakanda Forever! Eu queria lembrar uma pequena crítica, na verdade, que foi comentada no Nerdcast há muito tempo, nada a ver com Pantera Negra, mas que, na verdade, serve pra Pantera Negra, que é o seguinte, acho que foi o Atila que comentou há muito tempo atrás que sociedades que se isolam, em vez delas ficarem super desenvolvidas, como é a Atlântida, como são outras sociedades da cultura pop, na verdade, elas tendem a ficar cada vez mais atrasadas, né? Que é a integração que faz as sociedades se desenvolverem. Eu tava com isso na ponta da língua, exatamente. É, é muito legal, desenvolvido, não sei o quê, mas a ciência e a história, a sociologia e a antropologia demonstram que sociedades que se isolam, na verdade, elas ficam pra trás. É, né? Ficou pra trás. Super desenvolvem. É um pouco de fantasia, né? É, mas é um pouco dessa crítica do cientista que trabalha sozinho, entendeu? Porque normalmente a ciência avança porque um cara descobre uma coisa num lado do mundo... Colabora, E que o outro tá estudando e, puta, agora se eu pegar isso aqui e encaixar no meu estudo, eu consigo dar mais um passo. E aí um outro cara, opa, agora eu peguei esse. E aí que as coisas vão seguindo. Por isso que é tão importante as revistas científicas, esses tipos de publicações e tal. E congressos, né? Assim, os congressos são importantes que eles guardam na putaria depois e tal. Mas, a gente sabe. Nem, os dois nem falam nada. Os dois estão caladinhos. Mas é compartilhando conhecimento que avança. E aí quando você tá sozinho olhando pra um problema o tempo inteiro, isso que é um vício de quadrinho, vamos chamar assim, né? E o cara é tão genial que ele não precisa de nada nem ninguém e ele chega sozinho a todas as conclusões. Exato. Mas quando você tá diante de um problema, muitas vezes você fica empacado e não consegue mais enxergar fora dele. É, a evolução natural vem assim, com o compartilhamento. Imagina no mundo real se Senhor Fantástico, Tony Stark e Shuri de Wakanda se juntam, cara, pra fazer alguma coisa. Podia vir quem fosse lá de Ragnarok, podia vir Manopla do Infinito, podia vir Thanos, podia vir Galactus, podia vir quem fosse, mano. Não tinha como. Exato. Eu acho que eles colocaram a Shuri como mais inteligente que o Tony. Ela é a doutora, a cientista do 007, você viu? Aquela cena era muito 007, cara, olhando as coisas, muito. Porque agora que a Marvel tem os direitos do Quarteto Fantástico, eles têm como introduzir o Senhor Fantástico. Porque, assim, em questão de inteligência, ninguém barra no universo Marvel o Senhor Fantástico. Então, assim, eles colocaram a Shuri meio que pra assumir esse papel. Porque já que o Tony Stark vai sair, né, o Robert Downey Jr. vai sair do universo da Marvel, eles têm que ter alguém pra vestir o manto de ser o novo desenvolvedor de tecnologias do universo. Então aí eles meio que passaram esse manto pra personagem. É, mas eles já estão conversando aí que talvez role o multiverso Marvel no cinema. Eita, vai começar a ficar maluco. Explica aí que eu tô por fora. Explica. Não, porque assim, agora com a compra da Fox, isso tá acontecendo, né? Todas as propriedades que estavam com a Fox, Quarteto Fantástico, X-Men, essa galera toda vai voltar, pode ser integrada ao MCU, né? O Homem-Aranha, ele tá emprestado num contrato com a Sony e pode ser que ele volte daqui a pouco e não faça mais parte do MCU. E aí agora começaram a falar possivelmente do multiverso Marvel. Ou seja, em vez de ter um universo unificado, você vai ter um universo que não conversa com o outro, entendeu? Isso é bem comum. Que bosta, isso, mano. É bem comum nos quadrinhos e pode acontecer na Marvel. E a Guerra Infinita pode ser o evento que vai despedaçar a realidade. Com o Doutor Estranho provavelmente sendo protagonista dessa merda toda, né? Que é mais na linha dele. É, porque assim, o que eles precisam agora é trocar o elenco, né? É, não dá pra ficar o Robert Downey Jr. pra sempre. Cara, ele é caro demais. Ele é sócio dessa porra. Vai fazer 60 anos, né? É, exato. Vai ter que trocar. Não, mas como ator, assim, né? Como personagem ator, ele funciona ainda perfeitamente. Sim. É, até porque a maior parte parte do filme ele parece de armadura, então botar o Downey Jr. em armadura é fácil. Mas você vê que o personagem tem um arco e que o arco dele tá acabando. Sim. Né? Assim, você vê que o personagem começou de um jeito. Ele tá ficando meio enferrujado. Com papéis de peso, sem ser tipo Homem-Aranha, que ele aparece 2 minutos, mas papéis de peso ele tem o quê? 8 filmes? 10? O quê? Ah. O Iron Man? É, o Iron Man. Com papel de peso, tipo Guerra Civil e tal. Cara, ele tem a trilogia dele, né? São 10 anos de Iron Man. Não, a trilogia dele, mais a trilogia do Avengers. Mais Capitão América, que ele aparece bem. Mais Capitão América, são 7 filmes aí. Mas assim, a principal questão aí é trocar o elenco, entendeu? Que a galera começa a ficar muito cara, muitos deles acabam não querendo ficar repetindo o mesmo papel pra sempre também. O cara quer poder fazer outras coisas, ganhar mais dinheiro em outros lugares. Então isso é uma parada muito natural, assim. Assim, eles podem fazer outros filmes, né? Eles não são limitados. Mas tem todos esses fatores, né? E daqui a pouco os caras estão velhos demais pra um público teen, entendeu? E eles têm que começar uma história nova, porque quem tem hoje 5, 6 anos, que vai estar consumindo o filme daqui a 5 anos, 6 anos, não vai ter acompanhado essa história toda. É. Então tem que rebootar pro mercado novo, né? Eles têm que recomeçar. É. Não tem jeito, cara. É, se recomeçava nos quadrinhos, maluco. Sempre. Você acha que no cinema, que é uma indústria muito maior, não vai? O único jeito, realmente, como já foi falado aqui, é Joias do Infinito, ponto. Porque, realmente, chegou num ponto que, tipo assim, é possível você misturar todo o universo. Vai misturar Marvel, vai misturar filme dos X-Men, vai misturar Quarteto Fantástico. E aí, sim, vai ter essa união de todos, entendeu? É realmente a única forma plausível de juntar isso. É, ou eles vão fragmentar. É isso que vai acontecer. É, nunca se sabe. Mas é uma pena que o Pantera Negra tenha surgido, tipo, depois de 10 anos de MCU, né? Porque eu fiquei com muita... Mas o Pantera Negra não vai desaparecer, né, gente? Ele só vai, em algum lugar ele vai estar. Eles não vão jogar isso tudo fora. Exato, não vão jogar fora esse excesso. Mesmo porque o filme tá dando muito certo comercialmente. Sim. Né? Então, além de todas as questões que a gente levantou do filme aqui, ele tá dando dinheiro. Exato, né? Muito, muito. Eu queria saber uma coisa. Vocês ficam mais ligados em notícia que eu, principalmente vocês dois aí, redação. Notícias, não sei se já ouviu falar. Nerd Bunker. Eu abro uma vez por dia, vocês devem abrir 30, então... Tá abrindo pouco. Isso só no banheiro. E aquela bobagem de fazer motim pra poder dar nota baixa? Como é que foi? O que aconteceu? Teve um esquema desse, né, cara? Eles estavam fazendo hunt antes de ver o filme, sem ver, só pra poder... A galera da DC tava com raiva da Marvel, queria dar nota baixa só de vingancinha e não sei o quê. É, cara, eu acho que até injusto dizer que é galera da DC. É um bando de crianção. Desculpa. É verdade. É, porque quem tem maturidade emocional e é fã da DC e tal, não se importa com isso, né? É verdade, é verdade. Mas isso. Mas essas ferramentas colaborativas, elas têm sempre esse problema, né? De você... É, no caso, eles estavam fazendo grupo gangue, né? Vou chamar de gangue mesmo. Estavam fazendo gangue pra ir no Rotten Tomatoes isso, da nota exato, baixa. É. Então, não aconteceu, pelo jeito. Não funcionou, pelo menos. Com essa questão do Rotten Tomatoes, é que os caras, sabendo que isso ia acontecer, eles começaram a trabalhar realmente em alguns modelos de antifraude para conseguir detectar votações em conjunto, ataques de votação, para impedir essas manipulações da nota. E isso é uma coisa que vai ficar mais comum. Já aconteceu agora no Liga, vai acontecer em mais filmes pra frente. Pô, mas tem que ser muito Zé Ruela pra tu fazer isso, né, cara? Não, tem que ser uma criança, muito criança pra poder fazer. Mas é normal, gente, fazer esse tipo de coisa. O Yelp, ele toma tombo de valuation, sei lá, a cada 2 anos, porque surge uma história nova na empresa, uma crise nova, pessoas estarem manipulando nota, obviamente, no Yelp, eles foram pra cima, né? A gente tava em Nova York com o Marco Gomes. Fomos comer uma pizza em Nova York, é assim que fala, Marco. Fomos comer uma pizza em Nova York. No Joe's Pizza. E aí a gente tava lá na porta pra entrar e chegou um cara e falou... A gente não tava na porta, tava dentro já, tava, né? Tava dentro do... Isso, a gente já tava dentro. E aí o cara chegou e falou assim, aí, eu dou $5 pra vocês avaliarem restaurante tal aqui perto. Foi só mesmo, entrar no Yelp. Eu tava lá no... E dar uma avaliação. Ela tava oferecendo. Homem-Aranha 2, é mesmo? Isso aí. E é o hacking, então o cara não tá nem fazendo uma render farm, coisa assim, o cara tá pagando pras pessoas darem... Eu aceito, $5, na rua. Você é parte do problema. $5. É por causa de você. $5 dá ter comido aqui, ó, uns 3 pedaços de pizza ali no Joe's Pizza. Dava. É literalmente um pedaço de pizza delicioso no Joe's Pizza, é $5, exatamente esse preço. Ou então um frasquinho de whey, daqueles do Muscle Milk. Cada um vai ver por ele. Mas assim, eu queria perguntar pra vocês, André, Caio, Marco, principalmente. No geral, é claro que vocês tiveram uma visão diferente de nós desse filme, né? Que é a visão da representatividade. A gente viu aquele vídeo que... Você viu isso ao vivo que você falou, mas você viu aquele vídeo que viralizou dos negros americanos falando, nossa, vendo o pôster, né, do Pantera Negra, assim, né? É assim que os brancos se sentem desde o início da história do cinema, né? Assim, empoderados e representados, o cara abraça o pôster e tal. Qual foi o sentimento de vocês vendo esse filme? Eu tava tão maravilhado com o filme, até queria falar quando vocês falaram aí, o filme tem uma barriga e tal. Eu entendo que, tecnicamente, aí, olhando o roteiro e tal, ele deve ter essa barriga, mas eu não percebi, cara. Eu tava tão maravilhado, eu tava tão sorrindo e batendo palma. Eu virava pra Thalita assim e falava, mano, que filme foda! E ela falava, nossa, é muito bom! Porque eu tava realmente muito empolgado. Eu tava assim, eu lembro quando vocês gravaram Duro de Matar 4, que vocês saíram malucos do cinema. Eu saí daquele jeito, cara. Urso do Pica-Pau, assim. Mas puta, que comparação o filme que a gente... Depois a gente mudou de ideia um pouco. Ah, mas eu entendo que o sentimento... Entendi o sentimento. O sentimento, mano, de, tipo, na veia, assim, a parada, cara, meu Deus, que filme foda. E, assim, eu não sei se eu tava falando exatamente da representatividade, mas é assim, aquele coisa de, puta, fizeram um negócio africano foda, sabe? Fizeram um negócio africano foda, porque a gente tem, pra falar agora, recente, a cultura grega, helênica lá, da Mulher Maravilha, sendo representada muito bem, muito foda, muito super-herói e lutas e coisa incrível. A gente tem a cultura nórdica com Thor já aí há, sei lá, 10 anos, talvez, um pouco mais, e também muito legal e, porra, sendo representado, sendo mostrado. E a cultura africana, a gente, isso tá começando a surgir agora aqui pra gente, e a coisa da mitologia africana ter um arcabouço de poder fazer super-heróis, de poder fazer histórias fantásticas, muito legal, que a gente nunca aproveitou, entendeu? E eu achei isso foda. Eu achei foda os prédios, que são construções africanas típicas, transformadas em arranha-céu, as roupas, e o idioma, a língua com um clique na língua, né, aquele... que tem, que, cara, é muito legal. Então, assim, tudo isso eu achei foda, e eu fiquei empolgadaço, e eu não vi problema técnico no filme. Eu entendo que o filme tenha, analisando o roteiro, a direção também deixa a desejar aqui e ali, segundo ali, análises de direção de cinema e tal, mas nada disso chegou pra mim, porque eu fiquei empolgadaço, eu fiquei maluco, eu fiquei doido, e foi foda demais. Eu acho que pra um filme dessa magnitude, eu acho que eu já até falei isso antes em algum lugar, tem várias coisas que você pode falar sobre ele. Então, óbvio que tem esse aspecto mais técnico, que todo mundo vai querer criticar, eu acho que qualquer filme, sempre vai ter isso. Agora, no meu caso, assim, o que eu achei bacana foi o seguinte, a questão da representatividade, da identidade, isso acontece em vários outros filmes, porque assim, a realidade do negro no mundo, ela é representada em vários outros lugares, então sim, eu tenho certeza que quem assiste, sei lá, Cidade de Deus e nasceu numa favela no Brasil, vai ver aquele personagem e vai falar assim, sou eu ali. Então isso eu acho que acontece. O que o filme fez, que eu achei que foi fantástico, foi o seguinte, ele pegou essa representatividade e botou num contexto onde essa representatividade não existia antes. Então, assim, eu tenho lá filme que representa a minha batalha pra conseguir um emprego, ou a minha batalha pra conseguir sobreviver, pra conseguir comer. Agora, é difícil ver um super-herói ou essa representatividade nesse mundo que é completamente alheio à cultura negra sendo tão bem representado quanto esse. Então tem esse aspecto. E o segundo é aquilo que eu já falei várias vezes. Você trazer essa representatividade dentro de um contexto cultural é muito mais válido e forte do que simplesmente isolado, do que simplesmente você pegar um personagem, colocar uma cor nele e colocar no cinema. Então eles fizeram isso de uma forma muito bacana, que é do tipo, olha, você tem essas raízes, e essa raiz ela consegue representar essa cultura dentro de um mundo de ficção que não é próprio dessa categoria. E agora, porque a gente conseguiu ser bem representado ali. Então acho que o filme fez isso de uma forma muito brilhante. E eu acho que é por isso que o filme tem esse sucesso grande, principalmente nesse meio que não costumava nem assistir esse tipo de filme, porque não se via tão representado lá. Eu achei incrível você ter um filme desse, alto alcance, todo mundo podendo ver, todo mundo falando, e você tá no final o filme onde o antagonista pega e fala, o Killmonger pega e termina falando, eu prefiro como os meus antepassados, que quando eles saíam da África, iam pra América, eles precisam se jogar no mar, do que continuar presos. Eu prefiro morrer do que passar a minha vida em custódia. E isso é uma coisa que faz muito parte, pra quem tem uma ascendência negra, é saber que parte do que você é vem de uma violência, parte que você vem, você não sabe de onde você é. Então tem aquelas coisas até que, eu estava conversando com a patroa depois do filme, e Elias estava falando, que tem aquela coisa clássica, né? Então você vê as pessoas falando, ah, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol. E para todos nós, que eu, Marco, o André, a gente é descendente negro, de africano. A gente não sabe de onde a gente é. A gente não sabe a nossa cultura, a gente não sabe que região. E toda essa coisa da prisão, de você ter sido escravizado, da sua família ter sido escravizado, de ter toda essa violência que tem acontecido, é parte da sua história de família. E ter um cara falando isso num filme desse, eu não posso negar que naquele momento a garganta deu uma embargadinha ali na hora que ele fala isso, porque é importante e as pessoas, e não é, sabe, você fazer de vítima, é entender que isso faz parte e existe uma diferença que ainda é muito próximo, entendeu? É muito próximo. Há pouco tempo a gente tinha escravos, pessoas que nasceram escravas vivas no Brasil, sabe? Há pouco tempo. A bisavó da minha esposa nasceu escrava, nasceu preta presa. Não, então, mas, cara, tinha gente, tinha pessoas que nasceram escravas vivas há pouco tempo. Isso que é importante entender, e isso que é uma coisa que assim, eu acho que o filme... Não, bisavó, só porque, assim, desculpa, mas às vezes parece bisavó... Não, minha esposa conheceu essa mulher. Essa bisavó dela que nasceu acorrentada morreu quando minha esposa era adolescente. Ela conheceu e conviveu com ela por anos. Não precisa, nem ir muito longe. É, na década de 50, na universidade que eu dava aula... Na década de 50, alunos negros não podiam se matricular. Era ponto. Isso é no Alabama, né? Nos Estados Unidos. Eu estive na África do Sul, faz 5 meses. E, cara, 20 anos atrás eu tinha apartheid. 30 anos, né? Tô ficando velho. E o lance que você falou da família é muito interessante, cara, porque eu fiz exame de DNA, né, exame genético aí nos Estados Unidos e tal, pra saber probabilidade de doenças e ancestralidade. E aí eu descobri, cara, eu sempre soube, meu pai é preto, enfim, isso nunca houve qualquer dúvida, mas eu não sabia de onde, eu não sabia o quê, eu não sabia quanto, e aí eu descobri que eu tenho lá 30% de africano subsaariano, 20% é da região onde hoje é a Nigéria, e essas pessoas, elas foram levadas pra predomínio, e aí eu começo a chutar, porque eu não tenho o sobrenome dos meus antepassados, entendeu? E aí eu começo a chutar baseado na genética que eu tenho, no teste genético que eu tenho. Então eu sei que eles chegaram no meio do século XIX e provavelmente chegaram na Bahia, que é onde foram a maior parte dos Yoruba. Yoruba é a nação que onde hoje é uma das três nações que formam o que hoje é a Nigéria. Então assim, eu começo a chutar, peraí, se eu tenho 20% que é da região onde hoje é a Nigéria, eu vou assumir que esses caras vieram pra Bahia, porque é a minha melhor chance, já que eles foram pra outros lugares, mas a maior parte foi pra Bahia. Eu vou assumir que eles são Yoruba, porque eu não tenho certeza, eu só sei que eles eram ali da região da Nigéria, mas a gente realmente não tem, eu não tenho o sobrenome desse cara, mesmo porque sobrenome é um conceito que eu acho que eles nem tinham, mas eu não sei qual a nação dele, eu não sei dessas pessoas, né, deles e delas, enfim. Você não tem história de família, você não tem nada. É, sem falar também que quando vieram pro Brasil, passaram a ter nomes, né, tipo assim, João, Paulo, da Silva, de Souza. E aí realmente o nome passa a se perder mesmo, assim, né. Como você falou, você tem uma direção, você tem uma origem, você sabe da onde veio e por onde veio. Thanks to science, né? Tipo, obrigado ciência pelo exame genético de $100, mas isso não conseguia. Mas eu acho legal que foi o que vocês falaram. O filme mostra essa representatividade pelo lado africano da coisa, mas também não se perde muito, porque a gente também tem outras séries que também tem isso muito forte. Você tem, por exemplo, a série do Luke Cage, você tem agora a série do Black Lightning, também são séries que também tem essa coisa de você ter um elenco inteiro com atores pretos, sendo bem representado com seus personagens. Eu acho legal isso tá crescendo, assim, tem essa valorização personagens, sem ter que você pegar, foi o que o Alexandre falou, né, sem ter que você pegar um personagem e pra você colocar ele você tem que transformar ele num personagem preto pra que ele possa se incluir no meio, né? Exato, eu acho legal que isso também aparece em outras formas, em outros heróis, e isso tá voltando agora, isso é bem legal de você ver, de você testemunhar isso, né. Eu só não queria dizer voltando, eu acho que surgindo. Surgindo, concordo com você, surgindo. Não pintaram o Homem-Aranha de preto, né, basicamente não fizeram realmente uma cultura africana, do início, do zero, da gênese, milhares de anos. Se bem que pintaram o Homem-Aranha de negro, mas aí foi foda, né? Porque ele foi um Homem-Aranha do mal. Que é... vendo, né? É, a gente já tem, agora tem que esperar terminar as vidas do Pantera Negra, né? Nossa Senhora, Rex. Nossa Senhora, Rex. Eu entendi. 9 vidas. 7 vidas. É, 9 vidas, sei lá. Ele não morre, cara. De um gato. Ele tá falando que é um gato que tem 7 vidas. Nenhum, é porque eu não queria perder a piada, não tive chance, eu soltei esse. Nossa, Rex, que vergonha, cara. Eu tava tão maneiro, eu tava aqui, cara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.